Venha comigo se quiser viver. Finalmente retornando, né, cara, do limbo, rapaz. Aqui. Limbo, mas que limbo, mas nós estamos retornando aí, pingando. É, vai. Aqui é Joel Suki e foi foda pra caralho, puta pariu, meu. Puta merda, cara. Aqui é o mestre e vocês sabem por que a mulher do Hulk deixou ele? Porque ela queria homens mais maduros. Olha. Nossa, essa não dá. Depois dessa, acho que eu nem vou, não vou gravar minha cara. Ei, velho, tu sabe que tu pode ser contratado pela Praça é Nossa, velho, com essa aí. Puta que pariu. A Praça é Nossa, eu não sei não, mas o Zorra Total contrata, quase que ai, ai, peraí. Aqui é o Doug, e... mas hoje vocês podem me chamar de Vidraça. Quem? Você é só Pedrada. Nome, pai. Aqui é Telo, e rapaz, eu sei qual é o melhor filme do mundo agora. Vai dizer que era Ação Dragão. Titanic 3D, aquele aí. Aqui é o Neto Mario e eu não sabia que era 3D. Que pegaram na hora. E no retorno do Asila, finalmente a gente vai falar sobre um tema aí que já tem vários podcasts falando, mas a gente vai fazer o nosso. Fazer o quê, né? Tá no hype? Tá na hora. Os Vingadores! Aí, finalmente, né, cara? Rapaz, mas eu tava louco, cara. Eu, pelo menos, tava louco pra fazer esse cast, cara. Falar Vingadores, finalmente. Travava no saco, mano. Todo santo dia esse Joel falava, ei, mano, tem que falar sobre Vingadores, mano. Ei, mano, tem que falar, mano. É, mas foi tu que perturbou pra ir assistir a segunda vez. É porque merecia a segunda. Bicho gastou o dinheiro do almoço ali do ingresso. É, vamos para os e-mails. Tá errado. Ou não, né? Correio. E vamos para mais uma semana de presoas, ela caste o retorno. Depois de muito tempo, né? Vamos voltando. Finalmente o retorno aí do Asila, né, cara? Se as piadas entrarem meio fora do ritmo, né? Porque o pessoal tá meio enferrujado. O pessoal teve que voltar a treinar de novo aí, né, cara? É, mano. O site, o Asila, como o pessoal pôde acompanhar pelo Twitter, né, cara? Deu uma queda no servidor, uma queda violenta, né, cara? A gente não esperava por isso. Pra quem não sabe, porque servidor era o computador que não era da gente, né? Que era do empresa, que ficava toda a nossa informação. Sim. Ele deixou de existir, né? É, pois é, cara. O bicho explodiu, né? A gente teve que reupar tudo de novo. E, cara, o pessoal não tem noção de como foi complicado, né, cara, pra gente voltar ali. Inclusive, estamos mais magros, né? O único efeito benéfico disso aí. Ah, mas o Asila voltou, tá de volta. E o feed que mudou também, cara. O feed, como ele passou pra outro servidor, ele teve que mudar o feed dele. Aí, o pessoal, tem um link aí embaixo pro pessoal assinar o podcast de novo do Asila, né? Assinem e curtam de novo. Você vai ter que baixar todos de novo, porque é uma atitude generosa. As postagens, né, cara, continuam normalmente, as Asila News, os textos vão continuar também. Inclusive, já tem muito texto lá, né? Continue visitando asileitor.com.br, que tem muita coisa rolando lá. Clique nos links e compre produtos também. A gente vai continuar também com aquela campanha clássica, né, cara? A gente vai pedir pros nossos ouvintes indicarem o Asila Cash. Dinheiro? A gente vai pedir pros ouvintes indicarem o Asila Cash pra 5 ou 10 amigos, né, cara? Pra gente conseguir É, tu sabe que isso é uma reflexão interessante, que eu acho que nos dias de hoje, com o advento da internet, é, mas podem ser 10 amigos virtuais, né? Não precisa ser amigo de carne e osso, não. Tem razão. É. Ou então eu envio pra toda carteira de contatos, né, cara? Do Facebook, do Twitter. Faça um e-mail de corrente, né? Dizendo pro pessoal acessar o Asileito. Pois é, senão os caras vão morrer, né? Seria bom. É, mas a gente quer se tornar o maior podcast nordestino do Brasil. Eu acho que vai ter muita gente dizendo que a gente já é. Pois é, cara. Mas a gente precisa de mais audiência, né, cara, pra gente conseguir os nossos objetivos, dominar o Brasil inteiro. Inclusive porque as despesas aumentaram, né, a gente agora tá com estrutura um pouquinho melhor, então... Ajudem a gente também clicando aí nos links da Saraiva, né, cara? Se o cara quiser comprar qualquer coisa, né, cara, clique pelos Se não tiver na Saraiva, mande pro nosso e-mail, né, que a gente desenrola aí. A gente dá o jeito. Primeiro e-mail, Cassius, Porto Velho, Rondônia, concurseiro e vagabundo. Putaria. Parei de baitolagem, não durmam e postem logo 4 caches novos de uma vez só. Vixe Maria, cara. Não, mas a gente até pode ter 4 caches guardados, mas o motivo da gente lançar os 4 de uma vez é o mesmo motivo que a Apple não lança o iPad 5 e 6 em sequência, né? Aí ele diz aqui que já deu um mês aí nessa putaria, mas é assim mesmo, né, cara? A gente, infelizmente, isso aí foi uma ação involuntária, né, cara? Isso é culpa da ciência, mano. Porque se já existissem robôs com inteligência artificial, o site tinha voltado muito dia... mais rápido. Pois é, mano. Agora, como teve que... A gente teve que se submeter a seres humanos, né? Imigrantes e tal, aí ficou desse jeito. Putaria. Aí ele diz aqui, abração, sucesso pra vocês e que a comunidade asilada aumente muito mais. Olha aí. Indique pra 10 amigos, né, cara? Pois é. Obrigue, já que você é uma pessoa de personalidade, né? O próximo e-mail é do Thales Lucas, atendente de telemarketing, São José dos Campos, São Paulo. Ixi, Maria, esse cara é atendente de telemarketing, esse bicho sofre, viu, bicho? São José dos Campos é uma cidade mais nobre, evoluída, né? Mas não deve ser. O cara deve ser do call center da Dell, alguma coisa assim. Fala, pessoal da AsilaCast, beleza? Eu acompanho a AsilaCast e vocês graças ao tweet do Grandes e Nobre. De novo, né, cara? Ouvi o grande cast do Chaves e do Chapolin esses dias atrás, né? E vocês falando habilidades do Chapolin, vocês esqueceram de uma grande habilidade do Chapolin: o teletransporte. É verdade, né? É, realmente, não me recordo se a gente não fez nenhuma menção ao teletransporte, mas se realmente não fez, essa daí foi foda, né? É, porque ele explica aqui como é que é o teletransporte, né? Pois é, porque toda vez que alguém fala a famosa frase, oh, e agora quem poderá, ele errou, nos ajudar e nos defender, né? Olha aí, você... Não, mas eu acho que nos ajudar, cara, ele tem algumas versões que é nos ajudar, né? Que é tipo aquela parada também que tem algumas versões que o Madruga chama ele de vermelhinho, né? Polegar vermelho. Mas valeu a dica, a gente vai procurar se lembrar disso nos próximos programas. É, da habilidade do teletransporte do Chapolin, né? Com certeza. Próximo e-mail é do Laerme Lawless Cooper. Ixi, o nomezão do cara aí. Isso é um nick, mano. O cara de 17 anos não vai ter um nome desse, não. De 17 anos, Fortaleza, Ceará. Ocupação estudante do ensino médio e cursando meio ambiente. Tu quer que eu diga só duas coisas? É. Lawless deve ser o sobrenome do L, do L. Coach, pois é. E Cooper é o Sheldon. Do Sheldon. Verdade. Seria uma absurda coincidência se o nome dele fosse esse aí. Estaria, né? Bem, asilados, eu sou mais um daqueles 4.000 cacetada que ouve o cast, mas não manda e-mail. Olha aí. Tudo bem, agora são só 3.999. Quebrou paradigma, né? O Laerme ali. Sim. Mas esse daqui não é o primeiro e-mail, porque tinha mandado um anteriormente, olha aí. Mas o servidor de vocês fudeu, então eu tô aqui com outro. É, tem que ser assim, mano. O servidor fudeu, mas o que vale é a intenção. Pois é, eu gostaria de agradecer a volta por cima que vocês conseguiram fazer. E graças a vocês posso ficar mangando direto das histórias dos outros. Sem nem sair de casa. É, agora ele deu um objetivo interessante pro nosso programa, mano. Pois é, né? Porque agora eu tô tendo outra visão, mas se alguém ouvir esse programa e conseguir mangar, pra quem não sabe, é tirar onda, dar uma curtida com a desgraça alheia, o cast já vai ter valido a pena, né? Minha mãe também agradece a vocês pelo cast. Olha aí. Um abraço aí pra mãe do Ellen. Antigamente eu só queria usar o som pra ouvir a música nas alturas e ela passava o dia reclamando e só parei um pouco por causa do Azilla Cast. Olha aí, o cara escutando Metallica, né, lá e tal, nas alturas. Inclusive, se os vizinhos do Laerme estiverem ouvindo isso, né, agora, acessem azilator.com.br. Aproveitando, queria contar uma história de trollagem que aconteceu aqui em casa. Uma vez estava meu irmão e um amigo meu aqui em casa, assistindo televisão na sala, e eu estava lá na cozinha merendando, até que chegou uma mulher vendedora de algum produto, ou fazendo arrecadação de alimento, não lembro muito bem. As coisas totalmente... Isso é o bom do cara ter 17 anos, mas a vida do cara é uma loucura que o cara fica com as ideias tudo fora de ordem. Não lembro muito bem, mas foi uma parada dessa. Enquanto ela tava falando com os caras, eu tava lá na cozinha e dei um grito bem altão. Nós não ajuda ninguém não. Putaria. Os caras lá na sala tudo envergonhado. Essa é... Eu tô rindo porque sem querer eu li aqui a continuação da história, mano. Fala. Meu irmão gritou indignado. Deixa de zoar daí, seu baita. A mulher com a voz mansa disse: não, beleza, obrigado. Obrigado aí, né? Foi embora toda constrangida e depois os caras foram lá na cozinha comer comigo. Falar besteira comigo. Mas eu fiquei rindo da cara deles, olha aí, bicho. Mas essas histórias familiares são más. O próximo é do Peterson Soares. Ele dá o número aqui do CPF dele, né? Pra ver se o cara consegue conseguir informações, né? Beleza. Fala, bando de asilados. Segue em anexo as fotos do processo de manufatura da famigerada lasanha de creme cracker do Manel, né? Olha aí, cara. E ele botou as imagens da foto, como foi que ele fez, cara. Tá aí no link do post, parece que ficou massa, né, cara? Ele fez toda na bandejinha de vidro e tal. E o concurso da melhor lasanha do Manel continua, né? É. Se você souber fazer alguma receita de lasanha de creme cracker diferente, documente aí, mande pra gente que a gente vai estar divulgando aqui. Pois é, e tem a foto aí da imagem da lasanha do Peter. Você... É, se você estuda gastronomia, isso aí vale muitos pontos quando você for tentar a sua pós-graduação. Olha aí, daqui a pouco o cara pode fazer um TCC sobre uma lasanha de creme cracker. É, mas quem estuda gastronomia, esse tipo de coisa, culinária. Bom, com o auxílio de minha namorada, e aí o cara já... Vixe, aí tu se ligou com o auxílio de minha namorada e minha companheira Bia, ó. É isso, cara. É garotão, ó. É, bicho, é todo aí. Ele deve ser, como é, mano, muçulmano, né? Uma coisa assim. Você deve ter origem muçulmana mesmo, né, ele aí. O primeiro ouvinte bígamo, mano, que a gente tem. É, ri muito com um cast sobre burrice. Isso me lembrou uma história da época em que eu trabalhava no estoque de um grande conglomerado comercial. A gente não vai citar qual é, né? Ele botou aqui, né, cara? Mas não vai dizer quem é. É, porque com certeza você já comprou e deve estar esperando uma entrega desse conglomerado chegar. E se a gente disser... Se o cara se fudeu, né? Pois é. Nos primeiros dias de trabalho, me colocaram pra descarregar caminhões com a paleteira. Eu não faço a mínima ideia do que seja uma paleteira. Paleteira, acho que é aquele carrinho, né, que você pega os containers, não sei o quê. Acho que deve ser isso aí, cara. Se existir um carrinho que pega um container, meu irmão, esse bicho deve ser irado. Pronto, uma paleteira é aquelas que levantam as caixazinhas, que é... Ah, aquela bicha é irada, que hoje em dia tá na moda o cara levantar moeda de 50 centavos, né, com ela. Mais uma coisa que eu aprendi aquele dia é que a paleteira não tem freio. Aí o cara tá de sacanagem. Não, mas é uma coisa interessante mesmo. Lembrando agora, eu acho que ela só vai pra frente e pra trás, realmente. É verdade. E aprendi isso da pior forma. Quando fui descarregar, quando fui descer um carregamento de cafeteiras do caminhão, os caras aproveitaram pra fazer um pegazão de paleteira no meio da empresa. Pois é, bicho, ele diz aqui que desceu com tudo com a paleteira a 100 por hora. Logo na frente estava o coordenador do setor. Puta que pariu. Bom, ele disse aqui que passou a toda, atropelou o sujeito, quase arrancou a perna do cara fora. E o coordenador, por incrível que pareça, levou aquilo dali na boa, mano. O coordenador do setor assim, aí, bicho, a fratura exposta, né? Então, não, mas tu tá perdoado, porque não te explicaram que a parada não tinha freio. Inclusive, meu, eu tenho uma leve impressão que pro cara pilotar uma parada dessa, o cara precisa de uma licença, mano. É assim, não. Licença pra paleteira. É, mas alguma coisa do tipo. Mas beleza, né? O coordenador não morreu, né? Só virou portador de necessidade especial. E a vida vai seguindo, né? Começar a falar dos Vingadores, ele começou lá em 2008, né, cara, lá no primeiro Homem de Ferro ali, que já foi foda, filmaço Homem de Ferro, cara, acho que dos quatro, dos cinco, na verdade, o Homem de Ferro 1 foi o melhor de todos, cara. É doido também. Eu acho que foi mesmo. Foi muito foda, cara, aquele filme ali, e logo no final ele faz a ligação, né, com o filme dos Avengers ali, no finalzinho, Nick Fury aparecendo, né, Samuel L. Jackson. E aí todo mundo disse, puta que pariu, agora fudeu, né? Agora vai. A DC chegou e, vixe, fudeu agora. Ah, mas sério que vocês, quando assistiram Homem de Ferro, vocês ficaram loucos com essa parada de Vingadores, quando o Nick Fury apareceu? Ah, eu fiquei que eu sabia que eles iam juntar o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Hulk, né? Na verdade, o Hulk já tava sendo feito, né, naquele mesmo ano. E aí ia ter uma ligação com o Homem de Ferro também. Aí quando saiu a notícia, e saiu a notícia que ia ter o Vingadores, e que ia ter os quatro, aí puta merda, cara. Pra mim, eu fiquei foi na dúvida quem seria o time, a dois. Achei que ia ter um Homem-Formiga. Homem-Formiga. Sei lá como é, que formiga é um doido que fica bem gigantão, bem grandão, não sei o que é aquilo ali. Daria porque o Homem-Formiga, bicho, fica gigante, mas a força dele continua a mesma, né? De como ele é pequeno. Estaria demais. Na verdade, ele controla o tamanho dele e ele consegue controlar mentalmente formigas. Não tem utilidade nenhuma, né, cara? Esse poder é o pior poder que eu... É pior do que o do Aquaman. Aquele cara ali controla formiga? Controla, por isso que ele é... Inclusive, eu só vi ele ficar bem grandão. Ah, mas ele encolhe também. Ah, ele também fica pequeno. Ele fica tamanho normal, né? Ele fica tamanho normal. Não, pai, todo ele controla o tamanho dele, mano. Ele pode ficar do tamanho de uma formiga também. Depois que ele toma uma parada lá, não. Pílulas de Nicolina? do Chapolin. Ei, mano, o cara é super-herói, não é tu que fica se drogando, não, mano. Ei, mano, tu já ficou muito louco e pensou que tinha encolhido? Ele disse que pensou que tinha encolhido outra parte do corpo dele aí. Entendeu? Essa lei do Felipe. Não, mas disseram que ia ter um filme, não um filme, mas um curta-metragem do Homem-Formiga, né? Na época ali que os Avengers tinham sido cotados ali no Homem de Ferro 1. Na verdade, hoje já tem um projeto, tá até o roteiro tá pronto, o cara foi contratado pra fazer um Homem-Formiga, só que até agora, tipo, não colocaram pra frente. Foi não? Mas tá lá. Não presta essa porra. Vamos botar pra frente pra uma bosta dessa. Mas agora, se tu for ver, do mesmo jeito que estão escrotizando o Homem-Formiga, mas se vocês pegarem, a maioria das formações dos Vingadores são só com, vamos dizer, heróis de escalão, mano. É, mano, o próprio Capitão América não é essas coisas todas. Ah, o próprio... No momento eu achei que você ia falar heróis de merda. Mas... os próprios... Eles quatro, mano, eu acho que o mais conhecido ali dos Vingadores mesmo é o Capitão América e o Hulk, né? Porque, porra, o Hulk é conhecido pela série lá do Lou Ferrigno, né, cara? É. Realmente. Capitão América, ele é conhecido porque, afinal... Esse bicho morreu, né? É. Quando ele morreu, saiu no Jornal Nacional, né? Mó putaria. Não, mas saiu no... Eu ouvi essa lenda, cara, mas saiu mesmo no Jornal Nacional, cara. Isso saiu, mas deixa eu ver a reportagem. Morreu o Steve Rogers, tal. Meu Deus do céu, cara. Tem o link? Se não tiver o link... Ah, mas antes de tudo, é melhor tu dizer que tu vai meter um pau em dizer spoiler. Agora vai entrar uns spoilerzão doideira aí. Se você não leu Guerra Civil, fique atento. Quer spoiler a parada, mano? Vai pra merda. É, vamos soltar, vai ter spoiler do... Porra, a gente vai falar de Vingadores, vai falar sobre... Vai ter spoiler? Vai falar do filme inteiro, vai ter spoiler do cast inteiro. É doido, hein, mas... Quer spoiler lá, mas então não faz o cast, pronto, acabou. Suspende. Acho todo mundo já assistiu Vingadores. Não, mas eu queria assistir a terceira, mano. Vou soltar um spoiler ali do Guerra Civil. Se você não leu Guerra Civil, bote no mudo agora, pause e avance um pouquinho, sei lá o quê. Aí foi a história que aconteceu foi assim, mano. No final do Guerra Civil. Mas o que é o Guerra Civil? Guerra Civil é uma série. Seriado. Uma série da Marvel, que mudou o rumo ali de todos os heróis da Marvel. Ficaram aleijados. O que acontece? Eu vou passar direto dessa aí. O que acontece? No final do Guerra Civil, o Capitão América foi morto. Por que ele morreu? Porque mataram ele, pô. Homem, ele morreu. Morrendo. E aí... Morte matada, né? E aí foi tão forte, cara, lá nos Estados Unidos isso aí, que saiu nos jornais e disseram que... Mas eu não acreditei até agora, que saiu até no Jornal Nacional. Acho, eu me lembro de ter visto essa... Isso aí ser noticiado, né? O Jornal Nacional do Brasil ou dos Estados Unidos? Do Brasil. Da Alemanha, né? William Bonner, mano. William Bonner lá. Imita aí, mestre. William Bonner anunciando a morte do Capitão América. Não, mas imita a musiquinha. É, assim, não, mano. Boa noite. Morreu nessa sexta-feira 13, Steven Rogers, o Capitão América. A voz do William Bonner é putaria, mano. Putaria é da do Joel, mano. No puta, como é demais, ó. O cara falando todo sério, putaria demais, mas isso aí. Putaria. É porque se ele falasse rindo, né? Mas putaria ser essa. Eu digo que no fundo ele tava rindo aí. No fundo ele pensando, mas ainda bem que é um personagem da Marvel, né? Mas inicialmente o grupo do Vingadores, na verdade, é o. Era um quem, na verdade? Homem-Formiga, Vespa, tinha o Hulk ali. Manel. Manel, a segunda escala. Era o Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Visão. A Feiticeira Escarlate, Mercúrio, Vespa e Homem-Formiga. E o Theo fazer a Feiticeira Rosa. É. Só os conhecidos, né, aí? É porque são duas visões diferentes, né? Eles quiseram montar um esquadrão. É porque é foda, mano. Vamos dizer, as revistas vendiam pouquíssimo, mano. Aí eu acho que eles pensaram que juntando todos que vendia pouco, podia dar uma que vendesse mais ou menos, né? Aumentar as vendas, né? Pelo menos ali. Pois é. Aí é foda, né? Aí não tem quem vá. Não, mas o filme o pessoal se empolgou, cara. O que é que o pessoal se empolgou com um filme que teoricamente ia ser um sobre heróis mais ou menos ali? A minha teoria, porque é o seguinte, eu pessoalmente, eu não, como eu já disse, eu não gosto dos quadrinhos da Marvel normal. porque realmente, na minha visão, tem muitos pontos fracos e tal. Os heróis, vamos dizer, eu acho, não combinam a equipe clássica dos Vingadores. O The Avengers, o filme, eu acho que eles se basearam muito no primeiro arco do The Ultimates, que é tipo como se fosse a renovação dos Avengers, né? Como se os Avengers tivessem surgido nos anos 2000. E esse sim, cara, esse sim, os personagens são N vezes mais bem construídos, mais bem elaborados. E inclusive o Nick Fury é afrodescendente, pra quem tem dúvida, né? Aí. É, ele já tem a aparência do Samuel Jackson, né? Na HQ ali. Pois é, mano. É, foi bem construído, realmente. Afrodescendente, ali. É, mano, bicho é doideira. Na verdade ele era branco, né, cara, ali no começo, aí o bicho ficou negro ali, estilo Michael Jackson, né, só que é o contrário. O contrário. Eu acho que ele fica muito mais foda ele negão, cara. É porque eu tô dizendo, mano, fica até um conselho pra quem assistiu o filme e vamos dizer, meu Deus, os Vingadores são foda, não sei o quê. E o cara corre pra banca, ele vai comprar hoje em dia uma edição dos Vingadores e não vai achar exatamente aquilo dali que ele viu no filme, não, mano. É verdade. Por isso que eu aconselho, se você gostou do filme dos Vingadores em si, procure o arco The Ultimate, principalmente o primeiro arco, que é muito próximo do que você viu no filme. Eu acho que a galera começou a acreditar mais no Avengers por causa da bilheteria boa do Homem de Ferro, né? Porque o Homem de Ferro, ele não era um personagem conhecido, né, mano? Antes do filme. Na verdade, se tu for ver, mano, os caras conseguiram fazer quase um milagre, né, mano? Porque Porra. Quem era o Homem de Ferro, mano? Ninguém é que apostava alguma coisa nele? Pouquíssimas pessoas ali colecionavam HQ do Homem de Ferro, cara. Mas eu sempre estaria, mano. Eu não conheço ninguém que antes do filme fosse fã do Homem de Ferro, não. Acho que o pessoal só conhecia o Homem de Ferro, quem é nerd mesmo, quem gosta de videogame, só por causa do jogo. Marvel vs. Capcom, o Marvel vs. Street Fighter, não, tem um Homem de Ferro ali e tal. O Felipe e o Manel, por exemplo, vocês conheciam o Homem de Ferro antes do... Do filme Homem de Ferro? Não, conhecia não. Conhecia com... Tinha um desenho, né, do Homem de Ferro. Sabia que existia o super-herói, o Marvel Man lá. Marvel Man. Acho que tu pensava que era o agora, boneco porém, de lata ali daquele Mágico de Oz, né, mano? Não, agora, porém, o Homem de Ferro em si tá muito... Mas pra mim, o Homem de Ferro só existe um filme. Por causa que aquele, o cara que tá interpretando o Homem de Ferro, tanto ficou bem no papel, o cara se garante, como a porra da armadura que eles criaram foi muito irada. A armadura ficou foda, cara, ali. Mas dizer, não, agora eu vou comprar a HQ porque a armadura do filme é só a massa. Não, isso realmente não vai acontecer. Não, eu tô falando do cara que é leitor e fã convencional, mano. Pra comprar qualquer coisa, bicho, tu pede doações, mano. Ninguém há de esperar que tu se empolgasse a esse nível mesmo, não. Não, mas é por causa que... É por causa que pra mim, mano, só é o que é o personagem que existe, é o do filme mesmo, pela perfeição que eles conseguiram transmitir ali pela armadura. O Homem de Ferro em si é só armadura pra mim, porque se fosse outro infeliz interpretando ali, poderia ser que o cara se garantisse também e ficasse legal. Não, mas eu vou discordar de ti, que eu acho que é muito o contrário, mano. O que eu acho que valorizou muito o Homem de Ferro foi justamente a atuação do Robert Downey Jr. É verdade. Não, eu concordo. Mas o problema é por causa que normalmente a gente fala isso, se trocar o personagem, fudeu o filme. Fudeu mesmo, tá doido? Fudeu, mano. Ah, claro. Mas peraí. Mas o agravante da história é justamente esse. É por causa que depois que você vê o primeiro filme, é que você cria esse raciocínio. Se em outro momento o primeiro filme fosse lançado por outra pessoa, você não sentia essa diferença. Sim, então pode não ser que o doido lá, o do Cavanhaque lá, não sei o que, que o Neto diz. Albert Downey Jr. pode ser que outro doente fique bom no papel também. entendeu? Não ficava. Tu é doido. É, pode ficar, pode. Tem determinados atores, mano, que tem o papel da vida deles. É, mano. E o do Robert seguramente foi esse aí, mano. Tu acha que alguém até agora conseguiu substituir o Christopher Reeves, mano, como Superman, mano? Seguiu. Ficou muito longe disso, né? É louco, mano. Eu também concordo. Né? O Super-Homem é aquele doido ali mesmo e pronto. Mas, porém, é como eu tô dizendo. Depois do primeiro filme, da criação do primeiro filme, do registro daquele personagem com aquele ator, quando sai o segundo, se trocar, caralho, é tudo. É doido, se trocar, fudeu, mano. Se trocarem o Robert Downey Jr., fudeu tudo, mano. É doido. É como, agora, a sorte deles é que eles criaram o Hulk 1, aí trocaram a porcaria do cara, porque o Hulk 1 ficou uma merda. Não, o Hulk é o Hulk. Ficou uma bosta totalmente. Não, aquele Hulk aí é pro cara esquecer mesmo. Não, ficou uma bosta totalmente. Eu tô falando do personagem, o filme, né, em si, o personagem. O ator lá, eu nem lembro quem é, mas... Eric Bana. Nem eu lembro quem é. É, ficou uma bosta. Aí eles foram trocar o elemento, não sei nem se o cara foi bom, foi ruim, não sei, só sei que trocaram. Aí botaram aquele outro doente magão lá. Norton, rapaz. É, o magão. Ah, interpretou bem. Foda, pô. Gente, o magão é putaria, viu? É, doido. O magão, ele se saiu bem no filme do Hulk, filé e tal. O cara é um dos caras mais fodas ali do cinema, mano. É do Norton. Ele é magão, mano. É do magão. Aí ficou bom e tal, foi excelente. Aí, por sorte, no Avengers... Não, excelente não, excelente também não. É. Ficou excelente, mas é meu Deus. Eu falei excelente. Ele olhou. Não falei excelente não, não falei. Falou, pai, tu tá gravado aí. Quando foi que eu falei excelente? Macho, tu falou, mano. Falou. Deixa eu explicar. Sim, ficou legal lá, o cara lá Hulk faz a interpretação, beleza. O Hulk 2, incrível Hulk, pronto, beleza, ficou massa, o cara se garantiu. Hulk 2 não, porque o 1 não teve, né? É, pois é, então, o incrível Hulk. Então, aí quando foi agora no Avengers, trocaram de novo o infeliz, porém fizeram o que eles não fizeram no Incrível Hulk. Eu tenho uma teoria sobre os três filmes do Hulk, mas eu vou falar lá na frente. Não sei se vocês vão concordar, mas eu vou falar depois. Não, eu acho que o Hulk do Edward Norton ficou foda, cara. O Hulk do Edward Norton ficou foda. Eu gostei também, achei massa. Ele ficou bom, assim, dá pra ver, mas não é nada também que... Não chega nem perto do Homem de Ferro, do primeiro também. É, eu concordo. Também é um filme que quebra um galho, mas que não é... Você vê ele naquele final de semana, né? Tá sem nada pra fazer. Mas o Robert Downey Jr. também, ele só interpreta ele, né? O Robert Downey Jr., né? Aí que... Ah, mano. Porque o cara, ele como Tony Stark, ficou perfeito, né? Tal, beleza. Mas vaste o Sherlock Holmes, cara, ele é Tony Stark total também. Tá certo, mano. Tem que ser assim, mano. O menino, o William Shatner também, porque é que ele faz sucesso? Tem que ser Jack assim. O Jack Nicholson só faz papel de maluco. Pronto. Só tem maluco. Os melhores atores, mano, são esses. O problema é que os diretores demoram pra encaixar eles no local, mano. É pouco dá certo. Um outro ator que é assim é o Mark Ruffalo, que fez o Hulk agora. Ah, é? Ele só faz filme de chorão, ele só é chorão em todos os filmes. Só é um... Tá triste, tá deprimido. E ele entrou perfeitamente ali no papel do Hulk, né? Tava triste. Tava perdido lá no meio do... Onde que ele tava? Na Ásia? Na Índia. Na caixa prego, mano. Na Índia, ele tava na Índia. Ali é a caixa prego. Tava trabalhando com telemarketing, né? Ah, mas o filme do... O Homem de Ferro 1 foi um sucesso tão absurdo que um filme não demorou nem 2 anos e já teve o 2, né? É, foi foda ali mesmo. O 2 eu já fiquei meio assim, porque o 2 ele foi legal também, mas não foi... acho que não superou o 1 ali. Esse é que é o problema dos filmes da Marvel, né? Tem sempre esse, foi legal, mas... Ele não até chegar lá. Não chegou a superar um, mas foi massa também. Aquela parte ali do. A cena lá da Fórmula 1, cara, é foda demais aquilo ali, cara. Da maletinha ali, puta que pariu, cara, aquela armadura. Porra, é muito foda. Só foi superada pela armadura nova aí. É, verdade. A armadura que voa. Porra, cara, aquilo ali foi foda. Olha, o fela da puta, mano. Esses bichos são tão carniceiros do jeito, mano. Os caras vão enfodecendo cada vez. Né? É, mano. Como é que pode, mano? Acaba que nem um filme Aí o cara acha o filme... Mas eu saí daquela sala ali me tremendo, mano. O cara, abstinência, né? O cara se beber. Começar a criar uma armadura daquela no outro dia, mano. Tá muito perfeito. Aí no outro filme, o cara cria a maldita maleta, mano. A maleta das trevas ali. Percebe que esses bichos vão enfodecendo cada vez mais a tecnologia do Tony Stark, mano. Ô Neto, nos quadrinhos. Nas HQs, o Homem de Ferro tem aquela armadura voadora ali ou não? Tem. Qual armadura voadora, mano? Aquela que ele coloca com o Loki. Puta que pariu, mano. O cara não nasceu o filme, não, viu, mano? Não, mano, porque a. Vamos dizer, a armadura que o Homem de Ferro usa. Não vai gravar o cast, não. É a que ele utiliza, mano. Essas outras, vocês estão dizendo que deu a armadura que voa, mano. Todas voam, mano. É. Não. Aquela que ele tá com. Mano. Tá bom, entendedor, minha palavra basta, mano. Deixa de ser burro, porra. A maletinha do Tony Stark tem, né? Nos quadrinhos ali. Inclusive é uma maleta normal, né? Não tem nada a ver, né? Não é, mas pra aí é. O cara tá aqui com a maleta normal, é. A maleta só no escuro. É isso, velho. Estaria mesmo aquela maleta ali. O design da armadura nos quadrinhos muda pouca coisa. O que muda mesmo de armadura é, tipo, ele teve uma vez que construiu uma armadura específica pra brigar com o Hulk. É, a caça Hulk, né? Caça Hulk, assim. Pois é, aí teve a armadura específica pra edição Heróis Renascem, essas putarias assim, mas em essência a armadura dele é aquela que é apresentada no filme. O que muda de uma pra outra da maletinha, né? Tu quer saber? Tem. O cara não respondeu a pergunta do rapaz. Mas a armadura míssil que tem no Avengers, tem nos quadrinhos? A armadura míssil. Ah, não. Ele vai perguntar qual é a armadura míssil. Ah, mas se vocês tivessem de ter armadura míssil, aí sim, não existe armadura míssil, não. Thor, Hulk e Capitão América, eles meio que se basearam no universo Pantera. No universo do Ultimate, né? Mas o Homem de Ferro, a armadura dele continua clássica, né? Porque a do Ultimate é meio diferente, né? Tipo de astronauta, né? A armadura dele. Não, mas aí que tá. A armadura, sim. Agora, a personalidade do Tony Stark é totalmente baseada no... Robert Downey Jr. Não, também. Mas no Tony Stark dos Ultimates. É, mas o Tony Stark, ele ficou foda, cara. Puta que pariu. Eu lembro, mano, que no Homem de Ferro 1, eu tinha comentado até com a minha noiva. Ah, vamos assistir o Homem de Ferro no cinema e tal. Eu me lembro perfeitamente, mano, dela dizendo... Homem de Ferro? Quem é esse? Eu, não, aquele cara lá da armadurazinha vermelha e tal, e amarela. É, né? Nunca vi na vida, mano, esse tal de Homem de Ferro. É doido, né? Tá comendo bola? Pois é. Não, aquele que tem no jogo do Marvel vs Capcom, aí foi que piorou mesmo. É, eu pensei dizer, ah, o da bazuca, né? Aí ela, nunca vi esse tal de Homem de Ferro. Não, mas aí ela, como ela gosta de filmes que tem mais humor dentro do contexto, ela saiu do filme achando o Homem de Ferro foda, cara. Imagina no Vingadores. Não, tem uma piada. Foi foda, cara. O Vingadores foi foda. Aquele cara é espetáculo, esse ator aí. Não tá doido? Tá gravado. A primeira rata do cast, né? Cast voltou, né? O cara. Puta que pariu. Flip só segurando, né? Pra soltar essa daí. Eu tava esperando que o Theolo soltasse a dele, mas eu não consegui me controlar. Depois do filme, depois do Homem de Ferro, o pessoal ficou conhecido, ficou popular, né, o Homem de Ferro. E aí os fãs, que se dizem fãs do Homem de Ferro antigo, já disseram que não gostava mais do Homem de Ferro, né, porque o Homem de Ferro tinha se vendido, não sei o quê. É pra porra, aquela história, velho. É aquela baboseira ré, mas quando a coisa que o cara gostava fica popular, e o cara disse que não gosta mais. Ah, famoso hipster, né? É, pois é. É, mas vou dizer uma coisa, o cara que era fã do Homem de Ferro deve ter ficado puto mesmo, mano. Que devia ser tipo uns 10 caras, mano, no Brasil inteiro. Vendeu pro sistema, foi? Traiu o movimento, né, Homem de Ferro? Traiu o movimento. É. Mas o Hulk foi foda demais, cara. Minha noiva não gostou do Hulk, mas eu achei foda. Primeiro o Hulk não saiu antes do Homem de Ferro, né, ou não? Ou saiu no mesmo ano? O Incrível Hulk, tá dizendo? Não, o primeiro mesmo. Aquele primeiro que todo mundo quer esquecer. Primeiro do Ang Lee saiu em 2003, mano. 5 anos antes do Homem de Ferro. Aí ninguém pensava em Vingadores, né? Graças a Deus, né? Que aquele Hulk nos Vingadores... Já pensou aquele Hulk nos Vingadores, mano? Puta que... Ele dava um pulo, não acertava o bicho, ele tinha que voltar lá do... É, do... É aquele... De outra cidade. É, de pulo era aquele, mano. Ele tava naquele filme ali, velho. Mas tu sabe o que é engraçado, mano? Nesse período aí, a Marvel fez mais filmes ruins, mano. Porque aqui o pessoal escrotiza só o Hulk, mano. Céu Demolidor, Céu Elétrico, Justiceiro. Ah, os caras tudo calado, né? O Hulk... Não, Justiceiro. Justiceiro é muito ruim, cara. Outro filme que eu vou criticar também, era o Wolverine Origins, cara. Puta que pariu. Até uma parte do filme tava... Até legal, cara. Tava dando pra engolir ali esse negócio de deixarem o Dente de Sabre como irmão dele. Até que tava dando pra engolir, mas aquele balaço ali na cabeça dele no final, cara. Nossa, aquilo ali foi demais. Aquilo não deu não, cara. Aquilo foi... Eu tava até comentando com o Manel, ele dizendo, não, mas o Wolverine ali aguentava, não sei o que, era pra ter furado mesmo. Aí dentro, é doido, né? Brincando. Na hora que o tiro pegasse na cabeça dele, era só pra arranhar e pronto. E perfurar a cabeça do cara, velho. Não é? Ela tá achou forte, foi essa cena aí. Não, é porque eu achei mentirosa, porque não era nem pra... Já chorou nessa hora aí. Não era nem pra ter atravessado, não era nem pra ter pego, cara, a bala. Tomou um susto, né, pensando que ele ia papocar. Quando ele apareceu, com um buraquinho na cabeça. Tu tá achando que o velho ali era ruim de mira, é, mano? Ah, mas quando eu vi a cena dele levando o tiro, a bala entrando na cabeça, é isso aí, mano. Como é que a bala entrou? Uma bala na cabeça aí. Mas o osso do cara já dá mancha. Ah, mas no um dos filmes do X-Men, acho que é o X-Men 2, né? Que ele também toma um tiro na cabeça, aí ele cai desacordado e ele gospe a bala pelo buraco do tiro e levanta de novo. Aí, tá vendo? É verdade, velho. É o normal, velho. Não. Mas, o que eu não engoli desse negócio aí foi a bala ter danificado o cérebro dele, que não tem por que ter danificado o cérebro. Deadpool ali, bicho, era... Nos quadrinhos, o bicho é todo escrotão, né, cara? E ali... Não, ele é todo gaiato. Escroto, ele não é... Ah, ele é todo escrotão, assim, no dizendo que ele é todo fuleirozão, bicho. Não... Mas no... Pô, o que aconteceu com ele no Wolverine Origins, né? Mas o Hulk de 2003 foi foda. Vamos deixar o Hulk pra lá, que esse Hulk aí já... É, vamos pro Thor, meu Thor. Vixe Maria. De um pra ir pra outro. Né? O Thor, cara, eu vou dizer que a gente gravou um cast, né, cara, antes desse Vingadores, que não foi ao ar, por causa que o negócio do servidor caiu, né, cara. Inclusive, eu já disse, seria massa ele ir ao ar depois de a gente comentar o Avengers, que a gente fez um bocado de especulação, teve uma lá com a chamó furada, eu crente que o Capitão América ia salvar o filme, mano, dos Vingadores... Nossa, Capitão América foi uma decepção pra mim nos Vingadores. Não, deixa chegar nos Vingadores, que tem muita coisa pra falar dos Vingadores. O filme do Thor, eu achei que... Eu não, nem conheço o Thor do Marvel ali, mas eu conheço o Thor da mitologia, pelo menos. Sim, ele é meio diferente, né? O Thor da Marvel com o da mitologia. Da mitologia é ruivo, né, esse bicho? É, pois é. Ele não tem nada a ver, né? Ele, na verdade, o Thor da Marvel, ele nem é considerado deus, né? Assim, ele é considerado deus porque, afinal, ele caiu do céu, né? Mas ele, assim, ele é alienígena, né? Não é deus. É, eles tentaram colocar essa ideia na sua cabeça, mas o que fica quando um cara desce balançando um martelo, carregado de raios, do céu, você não vai falar que esse cara é um alienígena, você vai falar que esse cara é um deus. Mas tem que ter um esclarecimento, porque até onde eu sei, mano, no que eu li de Thor da Marvel, ele é considerado um deus. Agora, acho que no filme, especificamente, colocaram ele como um alienígena, né? É, eles fizeram essa... É porque o Joel come bosta, mano. É o doido, mas... É, mano. Um cara que vive em outro planeta, mano. Tu vai chamar ele de quê, mano? Joel tá não, no filme eles tentaram colocar essa ideia mesmo. Desde o Thor até agora no... Não, mas no vai defende aí o Thor aí, tá? Defende o Thor aí. Vai. Eu ia dizer Thor, um negócio, aí. Mas deixa o Manel Thor, falar aí. É, defende o Thor aí. Não vou torar ninguém, né? É lá. Ah, mas eu acho que o Joel come bosta aí. Caguejou. Eu acho isso, porque eu disse pro Joel, na verdade, o Thor, ele é um semideus, porra. Na verdade, ele é um deus, né? Porque ele não é descendente humano, ele é direto de Deus pra Deus lá, no doido lá do. É filho de Odin. E o Odin é um deus. Isso é um doido, mano. Os caras fizeram foi uma bagunça com a história do Thor aí. Foi, com essa origem. Porque aí. Aí o loucão aí tá dizendo que pra Marvel ele não é um deus. Que loucão, velho. Tu, mano. Tu, doente. É, mas ele é... Aí já o Neto aí tá dizendo que pra Marvel ele é um deus e pra Sociedade Brasileira da Humanidade ele não é. Aí tu sabe por quê, mano? Não, mano, o que eu tô dizendo... Né? Eu tô dizendo é assim, que a história dele na Marvel, ele é como se fosse um deus, mano. É até uma coisinha que eu acho interessante. É, mano. Pera aí, Beto. Eu acho interessante dele da mitologia, porque isso aí, principalmente no universo Ultimate, é muito bem abordado. Tipo, quando ele chega, os caras estão reunidos, aí sei lá, o Thor chega atrasado. Os caras, diabo é isso, mano. Por que é que tu chegou atrasado, não sei o que? Não, mano, porque eu tava combatendo ali uma hidra, não sei o que, e quanto mais cabeças eu derrubava, mais surgia e tal. E eu só com martelo no pântano. Aí os caras dizem, vixe, meu irmão, esse bicho é doido, ó, não sei o que, negócio de hidro, ó. Aí vamos dizer, o que é interessante no universo dos quadrinhos é isso, porque ele é um deus e ao mesmo tempo os caras não acreditam muito, mano. Pensa que ele é louco, porque ele chega assim aí, não, mas aí como é que tá, o que é esse olho roxo aí? Não, mas eu tava brigando com dois ogros, não sei o que, nos montes polares e tal. Os caras, bicho, um cheirozão de bebida, né? Mas, aí no filme, eu acho que pra aliviar, não, mas vamos botar aquele alienígena e tal. É, basicamente a origem do Thor nos quadrinhos é diferente do que foi mostrado no filme, né? Não, é a mesma coisa. Desde quando alienígena controla raio, mano? Não, mas porque... Na verdade, a origem dele não era porque ele era um doutor, não sei o que e tal. Depois que ele descobre que é o Hulk, tá? O Hulk. Não. O Thor. O Thor era o Thor, só que ele era muito orgulhoso. Aí mandaram ele pra Terra, né? Pois é, mandaram ele pra Terra. Não tem essa história ali antiga que... Não. Ele vai pra Terra sem poderes pra... Como é que se diz? Pra se redimir. Aí ele assume a identidade de um... Não é nem um doutor, mas um paramédico. É como se fosse um enfermeiro. Donald Blake, né? Pois é, ele assume essa identidade do paramédico pra poder, entre aspas, uma maneira mais rápida dele ajudar a humanidade, e pra ajudar ele a diminuir o ego dele. Aí tem a putaria que ele bate uma vareta lá no chão, aí virou o Mjolnir. Tem essas putarias aí. Nossa senhora. Inclusive tem um easter egg no filme do Thor, né? Que ele... Fala lá que na hora que aquele cientista vai resgatar ele, né? O Thor, ele dá a identidade de Donald Blake, né? Pra ele, né? Ele é um cientista, amigo meu, Donald Blake e tal. Mas é isso aí, no começo dos quadrinhos ele trabalhava como paramédico. O filme do Thor, eu entendo que o pessoal gostou. Teve gente que gostou por causa que ele é mais dramático, né? E tal. Mais dramático. Não, eu acho que teve as mulheres que gostaram. Pois é, por causa do Thor, né? Não, por causa do Thor sem camisa. Sem camisa, taria, isso aí. Não, mas o cara tava forte pra cacete mesmo, cara. Bicho, quando ele tenta levantar o martelo, cara, o antebraço dele, bicho, é imenso. Tu também gostou, né, Andirlão? Não, porra, vai. Ai, fuder, mano. O cara com o braço daquele ali, já vê aquilo ali, mano. Realmente você acredita que ele é o Thor ali. Só por causa do bíceps do malandro. Mas assim, eu achei um filme... Sei lá, cara. Mediano, assim. meia boca também, né? Mesma coisa dos outros. Porque acho que fica... Tem nenhum filme que se sobressai desses aí, desses que apresentaram os heróis, né? Teve gente que gostou por causa do drama, por causa... O Loki é um cara que é foda no filme, né? Cara do Thor. É, isso é. O próprio... Como é o nome dele, mano? O Hannibal lá? O Odin, né? O Anthony Hopkins. É, o Anthony Hopkins. O cara é foda, né, cara? Quando ele bate aquele... Ele bate aquele cetro dele no chão, cara. Cala todo mundo, cara. Asgard foi muito bem feito ali, né, cara? Ficou muito legal. A ponte, tudo ficou bem... Ficou foda, cara. Os efeitos do Thor ficaram foda. Ah, mas uma das coisas que eu também não gostei muito, mano, foi porque foi justamente o visual das pessoas que andavam em Asgard. Porque, não sei, eu esperava, mas que o filme... Porque, tipo, eu não sei se vocês acharam isso, mas o jeito como o pessoal tava vestido não parecia meio aquelas roupas medievais da Xena, não? É totalmente qualificado a máquina ali. Porque eu acho estranho, mano, porque eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa mais, entre aspas, de época, sei lá, uma coisa corrigido, aquilo ali, corrigido. Mas você ficou estranho, mano. Aquele amigo do Thor, né, cara? Do bigodinho. O cara parece o D'Artagnan, cara. Você. Não, mas essa parada aí das roupas dele, mano, até o guardinha lá, o cara lê interfona pro outro aí, chegou a Xena, chegou o. O Jack Chan, Barba, né? O Jack Chan, não sei quem. Realmente, mano. Pegou o Jack Chan, o Legolas, a gente. Aquelas roupas dele ali, macho, eu acho que pro filme ficou tão... Ficou uma roupa muito ridícula, mano, pra... Exatamente. Não sei. Eu acho que ficou meio... Não combinou mesmo, não. Agora tá aí. Ficou aí a prova, cara, no filme do Thor, que dá pra fazer um filme dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Porque, puta que pariu, cara, aquela armadura de ouro do Randall ali, do Guardião da Ponte, ficou foda demais, cara, aquilo ali. Pronto, mano, tu deu um exemplo certo, mano. Tu já viu os cosplays que os japoneses fazem das armaduras de ouro? Puta merda, é foda, cara. Tá de 15-0 na porra do figurino daquele filme, mano. Tu já pensou nisso aí, que eles podiam ter chamado um japonês daqueles? Não, mano, farra o figurino aí, teria ficado 1000 vezes melhor, mano. Eu já concordo, ó, mano, aquele figurino ali tá ridículo, mano. Mas eu não vou falar nem da armadura do próprio Thor. A armadura dele até que tá marromena ali. Porque, enfim, tá igual a do coisa, né? A do desenho, né, mesmo. A capa do cara é grossíssima, mano. Já é aquilo ali. Tá beleza, a armadura dele tá beleza. Mas dos amigos dele, mano. É que parem, mano. Vai começar a história, mano. Aqueles amigos ali tá totalmente fora do contexto. Eu não sei, eu não gostei de nenhum ali, ó, macho. Aquela, só aquela mulher ali que tá pra estar tá aqui em casa mesmo e pronto. O que foi? Foi que tu achou do cabelo do índio, Theo? Índio. Não, mas um dos personagens que ficou massa no filme do Thor, cara. O Thor ficou legal por causa. Só por causa do Loki, cara. Porque o. É o vilão, né, do filme do Vingadores. Mas acabou criando um problema nos Vingadores. Se o cara não assiste Thor antes de ver Vingadores, ele não entende muito bem por que o Loki tá tão puto assim com a família dele. Exatamente. Que tá acontecendo ali. É verdade. E eu tenho um caso verídico, porque a minha mulher assistido o Thor, ou não tinha assistido muito bem. Eu tinha assistido só metade do filme, sei lá. Deu uma dormida, né? Pois é. Aí, como é que... Ela assistiu o Vingadores e achou bom, né? Não, legal e tudo. Aí, depois do Vingadores, ela foi assistir o Thor. Ela, agora que as coisas estão fazendo sentido... Realmente, na verdade, o filme do Thor é a ligação totalmente com o da Vendi, realmente. É verdade, cara. É estranho, né? Porque o Thor é talvez o herói que menos menos impacta ali no filme, mas é o que mais tem importância o filme dele. Não, mas o menos impacta, tu não vai tirar o troféu do homem de o Capitão América, não, mano. Ah, é. Capitão América ali. Tu vai tirar o troféu do cara, não, mano. Tá, realmente o Doug aí falou uma coisa que eu não tinha percebido, cara. Realmente o filme do Thor, ele tem totalmente ligação. E se você não assistir ele, você perde o Avengers totalmente, né, cara? A motivação. Ah, merda, mas era para o nome do filme ser Thor e Loki. Foi verdade, sim. Não, mas o. É, realmente, isso aí não tem jeito, tem que assistir o Thor aí. A motivação de todo mundo tá ali, né, cara? Inclusive, se ainda existe alguém, né, que ainda não assistiu o Vingadores, que é sacanagem, assiste antes o Thor, né? Verdade, não, o Jota não assistiu, cara. Puta que diabo é isso, Jota? Não, o Jota não assistiu e roubou um ingresso, né? Pra cagar o pau. Pois é. Cagar o pau. Tá no prejuízo, uma porra. Do... É o Boida. É, mas agora o Manel disse que o capitão ganha o título de o senhor faz nada, mano. Vocês concordam com isso aí? Não, ele faz bastante coisa ali. Ele pula de carro em carro, ele dá um. Joga o escudo na galera. Na galera. É bom o escudo do peito de alguém, né, e tal, né? É. Ah, mas o... tu já percebeu que o mais massa é porque o cara voltou lá do túmulo de Odin lá, sei lá de onde é. Quem, mano? Aí o cara voltou. Quem? É porque nos Cavaleiros do Zodíaco, Odin, naquela cidade redonda, já, mano. O túmulo de gelo com... O túmulo do doido lá. Sim, aí ele voltou lá da hibernação dele lá, eterno e tal. Na cidade de Odin. É, da cidade de Odin, aí quando o cara volta, né? Sem entender porra nenhuma e tal, não sei o quê. Aí penso eu que o cara era pra voltar meio mongol. É que né? Isso aí também ficou meio mal explicado no filme, né? Os Vingadores, as entrevistas que o Joss Whedon deu, ele disse que tem 30 minutos aí de cenas deletadas que vão pro DVD, que tinha coisa do Capitão América, quando ele... Algumas cenas dele falando depois que ele acordou, coisas assim. Mas comenta aí do filme, mano, que eu não tô entendendo nada, mano. Quem não assistiu o filme do Capitão América? É, porque o filme do Capitão América, ele todo se passa na Segunda Guerra Mundial, né, cara? Exatamente. Só no final. Tu não assistiu, não, o Capitão América, mano? Ah, eu estou fazendo o papel do ouvinte que não assistiu o Capitão América, por isso que eu não tô entendendo nada. Preocupado com os asilados, olha. É, foi... E aí só no finalzinho que ele vai fazer a ligação com o mundo atual, né, dos Vingadores lá e tal. Ah, então quer dizer que o filme do Capitão América é bom, é tipo o Resgate do Soldado Ryan. Não, bom, é esse mesmo. Mas eu gostei, cara. Nessa época e meio. Eu até achei legal, achei ok o filme do Capitão América. É. Eu vou falar outro detalhe. Detalhe. Aquele inimigo, mano. É, aquilo ali. Capitão América, mano. Puta que merda. Tu não tem um que não fala do Caveira Vermelha ali. Caveira, que merda é aquela ali, mano. O pior é que eu sei que o arqui-inimigo do Michupa lá é o esse rola-bosta aí, caveira vermelha e tal. Mas, ei, mano, não leva mal não, mas ficou pai de máquina ali, ó, doido, mano. O cara tira a máscara, né, velho? A máscara lá do senhor Agente Smith. Agente Smith. Não, eu sou mais... É melhor ele ter botado um esqueletozinho do Exterminador do Futuro ali. Esqueleto He-Man, né? Esqueleto do He-Man. Ponto, mano. Esqueleto do He-Man ficava perfeito, mano. É melhor. Bota aquela maquiagem dos Mestres do Universo aí, pronto. Caramba, mano. Inclusive, faz tempo que eu não assisto, mas eu acho que os Mestres do Universo devem ter sido melhor do que o Capitão. Sempre faria, não, sempre faria. Não, um filme aqui, eu vou até... Tinha prometido pra mulher. É isso. Tem um filme sem nem beijar a mulher. Mas o filme do Capitão América, ele foi foda, cara. caveira vermelha, cara, olha aí. Tu sabe por que o filme do Capitão América eu acho ruim? Eu sei até que anteriormente o Giovanni deu uma explicação coerente, certo? Sobre o filme. Qual foi a explicação que ele deu? Será que eu não vou dizer porque é muito complexa e ele pode cobrar os direitos autorais. Não sei. Não, na verdade é porque era muito extensa mesmo. Mas quando eu assisti o filme do Capitão, mancho, eu fiquei com a noção que o filme era meio na doida. Que tipo, era de ação e não era. Era de exército e não era ao mesmo tempo. Isso é verdade, é uma coisa que eu não tinha percebido. É. É, fica meio que viajando, né? De um lado. Pois é, mano. Vamos dizer, tem cena de exército, mas não é tão massa. Tem cena de porrada, mas não é essas coisas. Massa é porque tem um pai do Tony Stark, né, mano? É. Pronto. Valeu o ingresso aí. Eu acho que tá tudo uma merda. Mas o filme do Capitão América eu não achei ruim, eu achei legal, achei normal de assistir, assisti até tranquilo lá e tal. Tranquilo, porque... normalmente ele fica nervoso, né? Tá ruim. Do filme se tremendo lá. Fúria de Titãs, cara. Eu fiquei putíssimo no filme, cara. Tá que pá. Aquele filme é mal pago, aquele filme ali. Mano, tu dizendo que é massa, não sei o quê. Não, é massa. Vai pra porra, mano. Pô, foi aquele quase a mesma sensação, mano. Pronto, aí uma sensação parecida foi o Fúria de Titãs. Aquela decepção, né, que você entra lá achando que vai ver deuses e lutas épicas e nada. Não, mas tu sabe qual foi a loucura que eu achei no Fúria de Titãs? É porque, eu não sei, o Fúria de Titãs é a adaptação de um livro, alguma coisa assim? É um remake de um filme dos anos 60, 70, sei. É de um... Verdade, de um... Verdade. De um primeiro Fúria de Titãs lá. E o primeiro Fúria de Titãs é foda, hein? É, foda. Esse... É o Kurumada, né, que escreveu o primeiro. Não, cara. Ele... É quem, mano? Ele desenhou as capas do filme novo. O que eu achei foda no Fúria de Titãs, mas é que eu achei muito, muito mal, sei lá, mas cortada as cenas, sei lá. Porque é tipo assim, o herói vem andando aí, olha assim no chão, aí bicho, uma espada. E do nada esse bicho acha uma espada zona épica, né, e tal, mas não sei o quê. É, nossa, essa cena é a pior cena que eu já vi na vida. De repente aí... vem um Pegasus voando, né, lá. Não é, não. E o legal, mancha, é que o maluco diz assim, rapaz, há, sei lá, 2000 anos que ninguém vê um Pegasus e tal, uma criatura lendária. Aí esse bicho olha sempre por cima de uma moita, né? Tem um Pegasus lá. Você quer se decepcionar mais ainda se assiste Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Ixi, mano. É o filme... Ixi, mano, eu me livre. É a história do Fúria de Titãs na época atual. Eu não assisti esse filme, cara, mas eu li o primeiro livro e achei até legalzinho. Nossa, é filme. É verdade, mas tu comprou uns 4 livros, mano, dessa porra. É, eu comprei 1 e 2. Ixi, aumentou já, só era 1 e 2. É, eu comprei o primeiro, que é o Ladrão de Raios. Segundo é o Mar de Monstros. Mas o primeiro eu achei legal, porque, e não sei se isso tem no filme, mas aparece o Ares, cara, do livro, e é foda demais, cara, o Ares ali. O Ares Rock'n'Roll? É, o Ares. É, o Ares, ele é tipo... Não é Cavaleiro de Ouro, não. No filme, o Ares meio que parece o Ozzy Osbourne, com o cabelo do Slash, mas é muito ruim. Não, mas não, tu tá falando do Ares ou do Hades? Do Hades. Ah, aparece o Ares e ele tem uma luta com o Percy que é foda. Não, o Hades não aparece no filme não, se eu não tô enganado. Mas o Capitão América. É, foi muito ruim, então, comparando com o Fúria de Titãs e tal. É, cara, mas não tem como o cara acreditar naquele vilão, cara. O cara olha assim, eu vou conquistar o mundo, aí o cara tira não, aquela massa. Mundo. Você já quer desconectar da Matrix só porque você vê o cara. Pois é, o cara olha assim, mano, cara, aquela máscara, o cara olha assim. Puta que pariu, puta que pode, bicho. E engraçado que ele não acrescenta nada, nem pro filme Os Vingadores, só o Capitão mesmo que aparece ali. O Tesseract, né? O Cubo e o Mal, né? Mas esse aí. O Cubo é a chave da vitória, né? O Cubo é a chave da vitória. Que... Mas se ele não aparece ali também não tinha problema, não, porque. Concordo. É, pois é. Fazer um favor, na verdade, né, mano? É, só pra falar, olha aqui, tem um pedaço do Vingadores aqui também. É, pois é. Sabe por quê, mano? Porque o nome dessa porra é difícil que só, mano. todo mundo, mas no filme do Vingadores esse cara chamando de cubo luminoso. Ninguém chamava pelo nome certo. Todo mundo chula-chula, né? É tipo... E ainda tinha um problema, que o nome dessa porra é... Tesseract, como é o nome? Tesseract, mano. O nome do da base dos Vingadores é o Traskelion. Isso aí ainda confunde o cara, mano. Os nomes vai parecido e tal. Né? E os inimigos dos Vingadores são os Chitauris, né, e tal. Pois é, mano. Mó loucura, mano. Como é, mano? Chitauris. Os Vingadores têm base? Cadê a base? O Chitauris, né, depois do filme eu fiquei pensando, é, mano, como era o nome daqueles malandros mesmo? É. Chungalunga, alguma coisa assim. Se chama Capitão América, o primeiro Vingador, né? É uma sacanagem foda, viu, mano? Não merece esse título, não. Não, mano, porque mas o primeiro Vingador só por causa que ele é o primeiro mesmo, né? Porque ele tá lá na época das catatumbas, né? Na época da pólvora, né? Então... É mesmo, né? Porque ele é o mais antigo, né? O que tu achou, Felipe, do Capitão América? Acho, não achei muita coisa, não, porque eu dormi na hora que eu tava assistindo. A gente foi assistir uma maratona, mano, da pré-estreia dos Vingadores, mano. Eram 5 filmes, mano. Seguidos. É, na ordem de lançamento. Acho até o Iron Man 2, eu tava achando mó massa. Quando chegou o Thor, depois que ele caiu na Terra, eu comecei a dormir. É, mas eu vou desmentir. Só acordei quando ele tava quebrando a ponte lá. Eu tava observando o Felipe, mano. O Felipe parecia aquela cena dos Trapalhões, mano. Felipe tava cochilando aqui na cadeira, ele ia caindo pra esquerda e encostava no ombro do cara, mano. Aí o cara dava uma levantada assim, ali indo pra direita e ficava no ombro do Joel. Aí ficava só nessa putaria, mano, de um lado e pro outro. O do Capitão América, o pior ali, mas que eu achei, mas realmente foi o Toma. O do de todos o os O Capitão filmes... América se salvou um pouquinho. Porque o do Iron Man, mas era é o melhor dos 5. Aí na ordem vem o segundo, o do Hulk. Aí o Capitão América e o Thor. Eu só mudo a ordem com o Felipe, porque eu boto o Capitão em último. Não, mas o Thor, porque o Thor é ridículo. É muito. Eu gostei bastante até do Thor, cara. Gostei mais do que dos outros. Agora eu quero saber por que tu gostou, desgraçado. Diz aí. Pra ti, Doug, qual foi a ordem dos filmes ali? Do mais massa pro mais paia. Ah, eu acho que Homem de Ferro 1. É todo mundo, né? Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2. Versão estendida, né? Versão estendida. Versão com os bastidores. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Thor, o Hulk e o Capitão América. No... Ainda bem que ele botou os dois Homem de Ferro na frente do Thor, né? Pelo menos. Que isso, cara. O Hulk. Thor, tu achou melhor do que o do Hulk, cara? É porque ele é mais importante, né, cara? Pra... Ah, por causa do Loki. Ah, pela história tá. É, pode ser. É verdade, é verdade. Ah, mas se for analisar a história, agora eu tô analisando mesmo a. Vamos falando da história. Não, mas não é comparando com. Não é comparando com Vingadores. É os filmes separados ali. Qual o melhor. Mas fossem isolados. É, se fossem isolados. Ah, então inverte aí. Coloca o Hulk em cima e o Thor embaixo. E vambora, vambora. Pra ti, mano. Foi o Homem-Aranha. Demolidor, né? Porque o Homem-Aranha é o mais irado de todos os super-heróis. Aranha é um cu, mano, na frente do Tony Stark. Mas vai virar festa. Porra de Homem-Aranha. Aí depois veio o Homem de Ferro. Homem-Aranha é o quê, Felipe? Homem-Aranha é um cu na frente do Iron Man ali. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, né? Que ainda vai ser lançado. Aí vou tirar a palavra da minha boca, então vou mudar. Sabia, meu querido. Vou botar o Ah, eu vou botar o Hulk mesmo. Não, mas eu vou botar o Hulk 1, viu? Eu vou botar. Vixe, 1. Hulk 1. Ah, eu vou botar o Hulk do Lou Ferrino aí. Ah, vai pra porra. Cinco fios, mano. Voltando, aí o cara vai e volta pro Hulk, não, o incrível Hulk mesmo. Aí, macho, é uma disputa muito escrota, viu, macho? Capitão América e Thor, viu, macho? Puta que pariu. Muito escroto, mas eu acho que quem ganha nessa parada aí é o... Quarto lugar. Bota aqui, cara coroa, bota a cara coroa aqui, peraí. Não, eu acho não, eu acho que... Valeu, Manel. Eu acho que o Capitão América. Capitão América depois o Thor. Por quê? Porque o Capitão América eu acho que tem mais ação. Apesar de o inimigo ser ridículo totalmente, ser uma merda. Não, volta, volta, mano. Aquele inimigo ali não dá, não. O Thor primeiro, depois o Capitão América mesmo. A minha sequência é igual a do Manel, só pelo seguinte, o melhor realmente foi o Homem de Ferro 1, e o pior foi o Capitão América, até pelo um pouco que o Doug disse no começo, mas tu imagina que não existisse Capitão América, bum, não existe. O Avenger seria excelente, do mesmo jeito, e ninguém teria perdido aí 20 paus no ingresso do Capitão América. E o Capitão América que é parecidíssimo com o Tocha Humana, né, do Quarteto um cara muito parecido, né, com o Tocha Humana. Mas o filme do Capitão América, ele foi infeliz porque ele foi quase que todo criado pra introduzir o Capitão América no filme Vingadores. É verdade, é verdade. Só que no filme Vingadores, se não existisse Capitão América, o filme teria continuado sendo excelente do mesmo jeito. Então a existência dele ficou nula, mano. Eu acho que pra fazer o Capitão América ter funcionado ali dos Vingadores 100%, eles teriam que ter feito da metade pro meio do filme do Capitão América a parte da Segunda Guerra, do meio pro fim ele no mundo real. Mundo real assim, né? Mundo atual. Acho. Não, eu acho que não, mas eu acho não, que mas problema... Não, mas o filme, ele está... O intuito do filme era saber a história da porra do Capitão América. É, então, a origem dele. Então... É, então não teria por que demonstrar já algum vínculo com a Avengers ali. O intuito ali era demonstrar de onde é que aquele baitola saiu. Era pra mostrar, mano. O nome do filme é Capitão América, o primeiro Vingador, mano. Mas o Manel aí já provou, pô, é que cabeça é ele pinta. É o... mais antigo, né? Pois é, é verdade. Mas é o pior que é mesmo, é o pior que é devia mesmo. Ser, então devia ser Capitão América, o Vingador idoso, né? Ia ser bem melhor. Já esclarecia isso aí. O mais antigo, né? Ah, mas aí, Neto, o teu primeiro é o Homem de Ferro 1 e o último é o Capitão América. Depois do Homem de Ferro vem o Homem de Ferro 2, depois do Homem de Ferro 2 vem o Hulk, depois o Thor e por último o Capitão América. Isso analisando os filmes individualmente, não como contribuição pro Vingadores. É, acho que o meu, a minha ordem é quase parecida com a do Manel, só que vou inverter alguns. Acho que é o Homem de Ferro 1, Hulk, Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América. Pera aí, vou até botar o Hulk em segundo, mano. É, o Hulk eu achei foda demais, cara, quando eu assisti. Quando eu saí do cinema, puta que mas pariu, o Hulk ali tem uns problemas verde, né? Grandes, né? No Hulk do Edward Norton tem uns problemas que tá merda. Ele anda assim no meio do mato, na Guatemala, daqui a pouco ele tá nos Estados Unidos, não explica por quê. O cara verdade. Tem um pernão, né, macho? Não! O cambitão do cara ali, o cambitão do cara ali. Ei, tem, chachá, as pernas deles grossas. Aí a segunda rata do Brasil. Safada. Me vinguei. Os cambitão do cara... Dá um mas nem se, o cara, nem se o cara quisesse, mano. O cara não ia cansar nunca ali naquela porra, mano. É doido, né? É, realmente o filme tem alguns problemas. Eu acho que o cara tem o cara tem que abstrair isso aí, velho. O cara tem que alguns abstrair. Porque... Afinal de contas é o Hulk, né? Afinal, o Hulk, mano. O cara tá assistindo o filme do Hulk, velho. Quando eu assisti o Hulk, eu saí do cinema vibrando, cara, com aquilo ali. Eita, né? O céu derruba o pessoal, né? Na fila. Só o cara. E no finalzinho do Hulk que aparece o Homem de Ferro, né, cara? Aí você, vixe, meu irmão, puta que pariu, cara. E aquilo ali é que liga, né, cara? Um filme ligar com o outro, cara. Eu não me lembro, cara. Acho que é a primeira vez que isso acontece na história do cinema, não. Né? É a primeira vez mesmo. E é incrível, né? Vocês nunca assistiram Star Wars, Matrix... Não, mas aí é continuação, né? É, pois então, é. Você pega um filme, por exemplo, Homem de Ferro 1 e Hulk, que teoricamente não teriam nada a ver, né? É, não tem uma ligação direta, né? É, você pega aqueles personagens e você faz uma ligação de um filme com o outro, aí um personagem do filme aparece no final do outro filme, cara. E os filmes do Tarantino? Aí é outra conversa, né? Código Tarantino, né, cara? Código Tarantino, esse aí é... Inclusive, isso aí merecia uma daquelas fotos do Facebook. O cara disse que a Marvel é a primeira parada a fazer isso. Aí o cara bota Código Tarantino há 30 anos fazendo essa porra. Você não percebe. Não, mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história do cinema, cara. Um filme ligar com o outro e fazer essa ligação e tal. No filme do Thor, que ele faz uma menção ao Bruce Banner, né, também, ao Hulk. Aquele cientista lá, amigo deles, fala, não, conheço um tal cientista, perito na radiação gama e tal. Você se liga, né, cara, que é o Hulk e tal. Isso é foda demais, cara, isso aí. No Thor também aparece ali, naquela salinha do Odin, né, cara, aparece vários itens ali. E só mesmo quem conhece os quadrinhos vai entender o que é, né? A manopla do infinito lá e tal, aquele olho de Agamotto. É, isso aí quer dizer, isso aí pra quem já é nerd, tarja preta. Aí é pra quem é doente, porra. No Homem de Ferro também, cara. Homem de Ferro 2, quando aparece o martelo do Thor, aí você, caralho, bicho, vai ter o Thor, puta que pariu. Isso aí é só bem, é cenas pós-créditos, né? Aí você vê aquele universo sendo construído, né, cara, do Vingadores. Eu sou altamente fã de todo o trabalho em conjunto. Realmente, eles criaram uma história muito irada, ligando ao outro. Foi um trabalho muito bem feito, na minha opinião. Isso daí, realmente, é pra bater palma pra Marvel, porque é de um esforço gigantesco, né? Fazer vários filmes não sabendo se ia dar certo ou não. Aquela frase daquele animal, que no entanto o coitado morreu. Não, porra, pera aí, porra. Não, mas o cara, eu acho que aquela frase do doido ali de Senhor, nós achamos o martelo, né? É, que o cara acha o martelo, aí o cara vê o martelo, aí o cara diz: puta que pariu. Aí vem o Thor, mano. Thor Batista ali que bateu o carro. Meu amigo, mas lá vem um homem, ó. Vixe, esse filme aí também. Vai ver um homem, né? O Henrique Batista. Mas é um homem de dinheiro, né? Tu entendeu o trocadilho aí, mano? É, como é que se diz? Bater uma Ferrari, o Henrique Batista, ó. Você é doido, velho. Te processa, mano. Imagina o Manel, mano. Manel batendo na Ferrari, aí esse bicho... Porra, fila da puta! Aí o cara sai do carro, é o Wake Batista, velho. O que é que tu faz nessa hora aí? Ah, mano, de que ele tem um bom coração e ele deixa... E ele pede pra mim ir embora. Então, vai embora, mano. Tu não vai ter dinheiro mesmo aí. É, pica, vai fazer tu pagar a porra, mas ele... Vida inteira. Ele puxa do paletão daquelas putaria de contrato de alma, né? Estilo... Cheirinho. E a DC nessas alturas aí já tava com o cu na mão, já, né? Cara, que nada, tá nada. Ó, o Christopher Nolan aí, tá chegando, mas, Batman. É, mas só por causa do Batman mesmo, mas assim, cara. Sobe o som aí da trilha do Batman. Sobe o som, é. Eu acho que o Batman, cara, é o melhor filme de... Assim, porque analisando... De policial, é o melhor filme policial. O Batman, ele é muito mais um filme de uma graphic novel. E o Vingadores, ele é HQ total, cara. É 100% HQ ali. O Batman, ele é bem mais sério, é um outro universo, cara. Não dá pra comparar ali, não. Agora vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou ter que falar que eu me decepcionei com Vingadores. E chegou a hora. É verdade, cara. É, e... Em que momento? Não, é que eu cheguei achando que ia ser uma coisa... Se abra pra nós. Estilo do Senhor dos Anéis, né, e tal. Não, eu achei que ia explodir minha cabeça, que eu ia sair de lá, assim, pensar no filme durante uma semana. De tanta coisa que eu já tinha visto, eu só sentei lá e esperei o filme passar. É muito normal pro tamanho dos Vingadores, né? Eu achei que ia ser uma coisa mais especial, uma surpresa, sei lá. Ah, eu digo que tu tá comendo bosta também. Pois eu já achei foda pra caralho, cara, puta que... Não, macho, aquele filme ali tá muito bem trabalhado, mas como é que tu ousa dizer que o filme tá normal, macho? Não quer cara. Bater, mano. Então, tá muito bem trabalhado, mas tá normal. Não, tá normal a que ponto, mas normal, um filme normal, macho, é Lagoa Azul, mano. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Isso aí que é um filme normal, mano. Filme que o cara vem a comparar com a Avengers. O que eu já ouvi em alguns podcasts aí falando que Vingadores é os mercenários com heróis. Mas é verdade, eu acho que é verdade. É, eu acho que é verdade, mas eu gostei muito de Os Mercenários. Gostei bastante de Avengers também, só que eu tava achando que eu ia ver um negócio assim que ia valer todos os outros ingressos que eu comprei aí dos 5 filmes que vieram antes aí. Não, acho que pra mim supriu e superou minhas expectativas, cara. Eu tava esperando e foi muito foda, cara, ver todo mundo ali interagindo. Puta que pariu. Mas eu acho que essa comparação aí é meio leviana, mano. Porque só a nível de história, mano, tu pegar o... É tudo bem que o pai do Chris, mas esse bicho é um puta ator e tal, todo mundo é filho do cara... Mas aí tu querer, vamos dizer, comparar a obra do cara juntar, mano, e eles coagirem de maneira funcional, uma porrada de super-herói, mano, com uma porrada de cara com metralhadora, mano. Isso é verdade. O comando para matar, mano, já 25 anos atrás já fazia isso muito bem, mano. Como para matar, Para matar. Isso aí eu tenho que realmente admitir que o Joss Whedon fez um trabalho foda ali pra juntar todos aqueles heróis com histórias diferentes, universos diferentes. Porque se for comparar o universo, por exemplo, do Thor em Asgard com o universo do Hulk lá na Ásia, tem nada a ver e o cara conseguiu juntar tudo isso, deixar uma história legal. Esperava mais. Teve muita gente dizendo que não tem como unir o universo do Tony Stark, que é um universo que você acredita que existe. É porque é bem científico, né? É, porque não tem como unir com o universo do Thor, que é totalmente ali fantasia e tal, não sei o quê. Não tem como unir esses dois universos, mas o cara conseguiu, bicho. Puta que pariu. Isso aí, macho, o que eu achei fantástico é como tu disse. Se tu pegar, na teoria são universos... bem, eu não vou dizer bem diferentes, mas realmente são diferentes, mas eles têm os próprios problemas deles, têm caminhos totalmente diversos, e eles vão se unindo, se agregando de maneira bem que você nem percebe, mas quando você vê todo mundo unido, você aí... acredita, não fica, vamos dizer, forçado. Já é verdade, não fica aquela coisa assim, vocês têm que se juntar. Mas o filme ali ficou bem interessante, porque, enfim, o Thor é um universo totalmente diferente, beleza. É como eles colocaram ali no filme. O Thor não teria por que vir aqui à Terra, né? Porém, ele foi rebolado por aqui na história do filme dele. É, isso que eu entendi. Quando é no Avengers, ele continua essa ligação através de um sentimento que ele ganhou pelos humanos, e ele diz, não, a Terra agora é protegida por mim. Então, é essa interação que liga ele, o mundo dele, com a Terra, que é se meter com Monte Castelo. Que é se meter ali com o Paulista do Guaraná, com Paulista do Guaraná. Paulista do Guaraná. Paulista nada. Paulista. Putaria, o Fusca do cara, mano. Fuscão, vermelho, é massa, aquele Fuscão dele aí. É, putaria demais. Não, mas essa cena que o Manel tá dizendo, o Thor vem buscar o Loki, né? Aquela cena, cara, eu achei foda porque mostra um pouco ali que eles estão isolados naquele mundo, né, cara? Porque eles são totalmente diferentes, né, daquele pessoal. Só depois ali que vem chegar o Homem de Ferro, né, de uma vez e tal. Mas o Thor conversando com o Loki separado, eu acho que é pra fazer essa referência, cara, que o universo deles são totalmente diferentes. Então eles têm que ficar isolados totalmente naquele morro ali. O Loki, ele até fala, né, que não, os humanos ali são inferiores a gente, sendo que esses bichos pensam que a gente é imortal, ó. Vamos deixar eles pensando e vamos dominar a Terra. É. E na hora que o Thor desce é foda demais, cara. Eu acho que o Thor no Vingadores tá mais foda do que o Thor no filme do Thor. É, isso é não, verdade, ó, mesmo. É, tá porque ele tá porradeiro, mano. Ele briga com o Hulk, né, cara? O cara que aguenta... tá puta merda, cara. Aquilo ali foi o cara foda. Que aguenta 15 minutos de porrada com o Hulk e ele já é um deus. Já é foda. Natural. Não, agora eu vou defender. Com certeza, porque no filme do Thor ele tem um lado do sentimento, tem um lado da safada lá, tem um lado do não sei de quê, uma porrada de coisa no meio do filme. Lá não, ele chega pra arregaçar. Não, no Thor, no Avengers, cara, ele tá... Porra, o cara tá macho demais, cara. Tu é doido. E caiu pra cima do Hulk, cara. Tá macho pra caralho, porque no outro ele tava dando pinta, né? Os caras todo meio assim. Não, porque eu acho que o Thor, no filme do Thor, ele tava meio sorridente demais, tava limpinho demais. E nesse o cara tá sujo, bicho. O bicho tá rolando no chão com o Hulk, cara. Puta merda, cara. Tu sabe que eu achei que o Thor era pra ele ser mais um pouco burro, mano. Tu não achou ele meio engraçaralho, não, mano, no filme? Mas sim, todo mundo ali tava engraçaralho demais, né, bicho? É, uma das críticas que o pessoal até disse que é porque o filme teve muita piada, cara. Mas foram piadas boas. Eu acho que foi foda, cara. Foi... Mas algumas ali são desnecessárias, né, bicho? O Thor fala que o irmão dele é adotado, que não sei o que. Essa daí foi massa. Foi boa, cara. Tá maluco, cara. Você perde aquele clima, né, cara? Ficou legal, cara. Ali pro público geral, ali, o filme teve umas piadas engraçadas ali, cara. Não, a tirada, realmente, a do cômico mesmo do filme é o Homem de Ferro. Não tem pra onde, pra quem ganhar, não. É dele mesmo. O Homem de Ferro ali é foda demais, aquele cara. A parte cômica do filme é o Homem de Ferro e pronto, viu, mano? Não, eu discordo. Eu acho que pros ingredientes que um filme tem que ter, eles conseguiram balancear. O Homem de Ferro é porque o jeitão dele é mais engraçado mesmo. Mas todos os núcleos do filme tentaram ser engraçados. Até uma coisa, cara, que eu achei fantástica nesse filme, é um spoilerzão federal, pra quem não assistiu. Vamos começar na sua cara aí. Esse podcast aí tem spoiler pra caralho, cara. Ah, eu só tô dizendo que esse é um dos mais foda, que é o lance, cara, daquele agente da SHIELD, mano. No filme, você vai começando a gostar do cara, mano. É, foda. Tipo, é ele podia ser só um coadjuvante qualquer, o filme tinha tanta coisa pra ser feita que eles conseguiram fazer até isso. Não, acho ele que... vai plantando em você aquele coisa, não, mas o Coulson, o bicho é gente fina, mas tal, cara, você cria um pouco de afinidade com o cara pra depois, quando os caras matam esse bicho, mano, tu é doido, mano. Isso aí é uma das partes mais importantes do filme, né, que isso aí que vai motivar o Tony Stark a, pra quem tava achando que o Capitão América que ia falar, oh, todo mundo tá unido agora, é. O Capitão América só baixou a cabeça pro agente Coulson. Mas o agente Coulson, cara, ele já tava sendo... A imagem do cara já tava sendo construída desde o Homem de Ferro. Ali no Homem de Ferro, o cara foi foda, cara, também. Deixar o rosto conhecido. Agora, eu acho que nesse filme humanizou demais ele, mano. Tanto é que no cinema, mano, quando esse bicho morreu, ninguém acreditava, mano. Caralho, mano, morreu mesmo, sei o quê. Pois é, né, galera? Porra, melhor Vingador, mano, morreu. Foi muito foda. E será que ele morreu mesmo? Não, morreu, aí que tá, né? Será, mano, que ele morreu? Eu tenho sérias possibilidades que vão transmutar o espírito dele pra criar o Visão. Falando nisso, quem você acha que vem pra sequência aí, né? Na equipe dos Vingadores? Quem vem de novo aí? Homem-Aranha. O Wolverine, o Luke Cage e o Homem-Aranha. Ixi. Seria bom se viesse, mas não vem não, cara. Se a Sony liberar, né? Se a não, Sony... o Homem-Aranha da Marvel... vai sair aí, né? Mas é pela Sony de novo? É pela Sony. A Sony tem o direito pra Vitalício, sempre. Vitalício comprou. Ixi, então fodeu. Então vai ser Luke Cage, Fera... e Wolverine. Fera. Mas o Fera também não pode, nem o Wolverine. Eles são da Fox. Também são da Fox ainda. Não, mas o Vingadores, o Vingadores é da Paramount. A Paramount que distribuiu o filme, né? Mas a Marvel é a dona dos direitos. O First Class, o X-Men First Class é da Paramount também? É da Fox. Puta merda. Fudeu. Baixo, então, então eles vão ter que botar, mano. O Homem-Formiga. Homem-Formiga, esse bicho vai ter que salvar. Não, deixa eu dar uma olhada aqui no... deixa eu dar uma olhada aqui no elenco, né? Agora, agora ficou sem Vingador. Se eu... é, segura com esses mesmos e vai dar... Se a galera liberar, né, ali o Wolverine, pelo menos, dá pra fazer um filme. Aí ia ser massa demais. Não, o Hércules ali, tem que ter o Hércules. Hércules... Meu Deus do céu. Eita, tu sabe quem é o Hércules ali? Tô calor, doido. Lógico que eu sei quem é o Hércules, seu palhaço. É, o Hércules. É aquele doido lá que matou os Minotauros. Um lá. O bicho é um exterminador de minotauros, né? Lá dentro do minotauro, matou um aí. Pois é, eu acho que eles vão introduzir os Vingadores clássicos que eu disse no começo. O Homem-Formiga, a Vespa, o Feiticeiro Escarlate, o Mercúrio, né? Que se eu não me engano, não apareceram. Eu acho que o Mercúrio apareceu, né? No primeiro dos X-Men, mas eu acho que ele não teve, foi grande destaque. Mercúrio? O que é Mercúrio? Sabe o que é o Mercúrio não, Matuma? É Mercúrio, mano. Tu não tava um dia desse no mó quebra-pau aí, mano, discutindo Cybercops e tu não sabe quem é a porra do Mercúrio, mano? O Mercúrio é meu Bilal, mano. E ele contou um pouco da história da Viúva Negra, né, cara? Que... isso foi uma das partes mais legais do filme. O pessoal nem esperava, né? Aquela hora que aparece ela só de sutiã ali no começo do filme, cara. O Manel tava babando ali no cinema. E aí eu... ela tava só de sutiã? O cara tava no... o cara tava na cadeira de frente olhando pra trás aí. Ah, é isso aí, mano. Ela e o cara aqui que desligou o projetor depois que acabou o filme e não deu pra ver a cena pós-crédito. Que isso, cara? Quem foi que fez isso, cara? Ah, o cara do cinema lá. Quase que eu tive. Nossa, essa chibata, mano. Tava mim, era. Tá maluco, cara. Pera aí, mas tu tá me dizendo que tu não viu a cena do Thanos? Não vi. Que isso? Não sei. Puta que pariu. Eu tava lá sentadinho, passando os créditos, o cara meteu o dedo, não deixou ver. Essa cena não é nem no final dos créditos, é no meio, mano. É, mas o cara foi rápido ali, né? Ei, doido, acabou. E o pior é que eu acho uma cena importante e foda, viu? É, mano? Uma cena foda de puta merda, cara. O pessoal vibrou no cinema, cara, com essa cena. Não, mas foi não, mas foi foda, né? Foi só o cara sorrindo lá, foi uma pai. Foi, mano. Sabe que mudar tua vida, não. Sabe por que é que foi foda, mano? Fica tranquilo, mano. Aquele ali é um bosta, mano. Eu vou te dizer por que é que foi foda. Foi não. Por quê, mano? Eu já tenho até na mente, mano. O próximo filme do Vingadores 2 vai ser um filme de duas partes, mas certeza. Vixe, vai ser tipo Hobbit, mas esse filme aí vai ser a parte. É, mas tu sabe que o... é lógico que vai, mas eles querem ganhar dinheiro com essa porra. Então, ué, então eu já... eles vão partir o filme umas 15 vezes. Já tem até... na mente, meu, já tenho até na mente a cena pós-crédito do Thor 2, meu. Já sei qual é que vai ser. Vai ser assim, ó, a cena pós-crédito do Thor 2. Vai mostrar lá aquela sala do Odin, né, que tem todos aqueles itens lá, tá, o olho de Agamotto. Aí vai aparecer o Michupa lá roubando tudo. Não vai ter ninguém. Naquela sala tem a manopla do infinito, né, que eles vão dar um pouquinho de destaque a ela no filme do Thor 2. A câmera vai entrando na sala, não sei o que. Começa a musiquinha baixinha e tal. Aí quando a câmera vira, a manopla do infinito não tá mais lá no local. Vixe. Vai ser essa a cena do... agora tu quer que eu diga a minha previsão do futuro? O enredo do filme do Thor vai ser a negada perdendo essa porra. Aposto. Sabe por quê, mano? Porque a manopla do infinito tem a putaria das gemas, mano. Sim, sim. Que compõe ela. Com certeza vão ter que abordar essa parada aí antes do filme. Vingadores, a primeira gema já apareceu, né? Vixe, então o cara não pode mesmo perder todos os filmes do Thor, vai ter que aguentar essa merda aí pra entender o Avengers. E aí ainda tem uma coisa que é pior, mano. Porque na minha visão, eu acho, que o filme dos Vingadores funcionou bem pelo seguinte, mano. Porque o filme dos Vingadores tem um herói e vários coadjuvantes bons, mano. Porque, pra mim, o Thor, o Hulk, o Gavião Arqueiro, eles são excelentes coadjuvantes. O Hulk, cara, é a maior prova disso, mano. Quando tu coloca o Hulk num filme que tu não tem que explicar muita coisa dele, mas que tu propõe cenas de violência muito bem sacadas, o cara funciona, mano. É verdade. Cara, o Hulk foi o mais empolgante de todos, cara, ali no Vingadores, cara. O Hulk foi muito bem, foi muito legal ver ele, muito diferente de todos os outros filmes, porque nos outros filmes ele só fica correndo da galera, né? Ele tá sempre fugindo. Colocaram esse aqui, nele, né, cara? Colocaram agora, você vai bater na galera e pode descer o cacete. Caralho. E é isso que eu acho vai ser o grande problema dos outros filmes deles, tipo, botar um filme, o Hulk sendo o centro das atenções de novo e o Thor. Cara, a gente assistiu, eu, Neto, Manel, mestre aí, todo mundo na sessão de meia-noite, cara. A cena do Hulk, cara, todas elas fizeram a galera vibrar, meu. Aquela primeira que ele, quando ele se transforma de Bruce Banner em Hulk e controla o Hulk, cara, ele dá só uma pesada na cara daquele... Aquela cena nave de arrepiar, cara, aquilo ali. Macho, problema, macho, eu me arrepiei na primeira vez que eu assisti o filme, eu faço a porra de novo, eu me arrepiei de novo, mano. É muito foda, macho, cara. Essa cena aí é muito louca, mano. Pra começar a história, chega na porra da lambreta. Aí, para, e aí, galera, beleza? Tá se destruindo, né, e tal, tudo tranquilo, todo mundo feliz, não, beleza. Não, essa né? Que ele chega, né, mano, o negócio tá meio feio, né, por aqui. Tu sabe que eu achei esse, até apoiando aí o Joel, mas esse negócio do Incrível Hulk, um trabalho bem feito, mano. Porque se tu pegar essas nuances do filme Incrível Hulk, é uma verdade grande, né, mano? Eles tiveram essa preocupação de até entender que no Brasil quase tudo é gambiarra, né, e tal. Pois é. Isso eu achei bem sacado, cara, só porque o cara tá no Brasil, aí o cara tem que estar gambiarra no controle da máquina, né? Não, claro, tu não vê, não? Ele dizendo, o Hulk diz assim: ei, macho, mas tu sabe que isso aí tem que consertar, né? Não, mas tem que comprar um assim, novo. Ele fala: tem que comprar um novo. É, tem que comprar mesmo, mas deixa isso aí. Deixa isso aí por enquanto, velho. Depois a empresa do mesmo jeito, né? Até hoje, mano, o computador lá do Manel lá no trabalho tá pifado, velho. E a salubridade aqui também, né? Nunca ajeitaram, velho. O Manel entra lá e, né, mano, botaram um esparadrapo lá e pronto. O cara derruba sangue na garrafa de suco. Oxê, não controle tem de qualidade 100%. Zero. Não, mas eu vou te dizer a minha opinião sobre os três filmes do Hulk. Eu acho, mano, que... cagadamente, uma linha assim temporal e cronológica pro Hulk até boa, mano. Falando um pouco sobre o drama do Hulk e tal. Porque assim, no primeiro filme do Hulk, ele tava descobrindo o que era o Hulk, né? O que é isso que tem dentro de mim, né? No filme do Edward Norton, ele era um Hulk meio que eu já sei o que é que tem dentro de mim. Agora eu vou tentar destruir isso que tem dentro de mim. Isso aí todo mundo sentiu que ficou meio homossexual, mas os caras também não quiseram dizer nada. Não. E no... Não, peraí. Agora, no filme do Vingadores, eu não consigo destruir isso que tem dentro de mim. Mas, então, eu vou controlar isso que tem dentro de mim. Isso aí já tá desde o final do filme do Hulk, do Incrível, mano. Então, mano, mas... Mas já tá desde o primeiro, mano. Mas no Vingadores foi que mostrou, mano. Na verdade, agora que eu vim perceber, tu falou de três. Hulk, que merda é essa? Mas só são dois, mano. Hulk do 2003, Hulk de 2008 e o Hulk do... 2003 não conta, meu filho. Você tá falando merda. Não, mas eu acho que... Tá falando merda. Eu acho que... O Hulk 2, tu tá falando o Hulk 2, o Incrível Hulk, como se fosse a continuação do Hulk 1, mas não é. Não, eu tô dizendo assim. Não, eu tô entendendo o ponto de vista do Joel. Eu acho que os três filmes foi assim, foi o Hulk... Você tá falando como se o personagem, né, ele tivesse evoluído durante os filmes, mesmo que não tivesse conexão direta, né, o personagem realmente é outra história, né, ele continua evoluindo a cada filme. Pois é, o primeiro é a descoberta. O segundo, que é o do Edward Norton, é a rejeição do Hulk. E o terceiro, que é o Vingadores, que é a aceitação do Hulk. Eu acho que eles tentaram todas as alternativas possíveis até dar certo. Também, acho que foi meio pra aí mesmo. É uma teoria, não sei se vocês vão concordar, mas... É plausível. É. Tá tudo errado aí. Eu também acho que é plausível, só acho que só não foi pensado dessa maneira. Não foi, com certeza. Pois é. O Joel acabou de salvar aquela merda que foi... filme do Hulk de 2003. Agora o Hulk 2003, realmente, pra tu tá falando isso aí, eu não tô concordando com bosta nenhum, então eu não lembro desse filme, eu vou ficar calado. Porque o Hulk de 2003, mano, ele era verde abacate, mano. A ideia. Eu não vou falar nada sobre essa porra, não, porque eu não lembro desse filme. Eu só lembro que o bicho é um verde ridículo. É, mas ele parece que é gordo, mano. Não é, parece que é forte, não. Parece... Pois é, parece que é gordo. Parece o Betinho 9 virando Hulk. Tu sabe que quando o Manel tava naquele porte ali do Betinho, esse bicho também tava se achando musculoso, né? É o gordo meio musculoso. Não, agora só era uma boa, porque teve um... Não vou dizer, por isso que era bom a gente fazer o cast de depois desse, o que a gente comentou antes, né? E a negada discutiu que só uma porra... Não, o Hulk é um genocidazão, filho da puta. É verdade. Parada, se soltar ele numa cidade, ele arranca a cabeça de todo mundo. Baitola, né? Todo mundo assim. É. Ah, mas o cara... Agora, macho, agora eu vou falar um raciocínio aqui do nosso companheiro Gondra. Ele falou que... É tudo natural, aquilo dali. Dá pra ficar naquele corpo. Pra ele, ele não entendeu... Ou não entendeu, ou não aceitou, né? Não sei qual é a situação ali dele, não. No filme tem uma parte lá do filme que ele... aquela parte da nave que ele fica doidão e sai quebrando todo mundo. Bof, né? No final ele consegue... Sai bagaçando todo mundo. Aí no final ele se transforma tranquilamente e ataca apenas os inimigos, não os amigos dele, né? Beleza. Mas é porque naquela cena ali do avião eles estavam sendo influenciados pelo Loki, e ainda assim o Hulk ainda estava sendo ameaçado ali. E é isso aí, mano, que é ruim do pessoal entender, quem não conhece o universo do Thor, do Loki, principalmente quem não assistiu o primeiro filme. Porque o poder do Loki, ele não fica muito implícito, porque o grande poder do Loki, como o Joel falou, é a influência, né? Ele sugestionar e plantar ideias na cabeça da pessoa. O Loki, na mitologia, né, é o deus da trapaça, né? Por isso que ele faz essas coisas. Pois é, inclusive, é outro comentário que, vamos dizer, não sei se vocês perceberam, quando o Loki vai preso no final do filme, a negada amordaça ele justamente por isso, né? É. Que o grande poder dele é as palavras. E naquele momento ali, o Bruce Banner, ele já tava sugestionado. Não, mas o foda do Capitão é que antes no início do filme, mostra rapidamente cada um dos Vingadores, né? Os caras fazendo tarefas fantásticas e tal. O Capitão num saco de areia. E o pior é que na hora que tá tudo pegando fogo, tudo fudido, a coisa mais importante que o Capitão América faz é dar um pezinho pra Viúva Negra poder alcançar ali aquela navezinha ali, mini nave ali dos alienígenas. Cara, até a Viúva Negra tava foda, cara, ali naquele filme, cara. Macho, o que eu achei foda é isso aí, mano, porque é o que eu tô dizendo, a melhor HQ que eu já li dos Vingadores foi a Ultimates, o primeiro ar. Quem não leu tem que ler. E quando você lê isso aí, mano, você sabe o que o Capitão América é capaz, mano. Porque toda a vida, não, beleza, ele é um soldado e tal. Só que, tipo, na HQ, mas esse bicho, mano, dá um pau no Homem-Formiga, o Homem-Formiga gigante, mano. Tu é doido e é muito massa, mano. Ele rivaliza com o Hulk, mano. No filme eu achei que faltou isso aí, mano. Mas eu acho que em termos de luta, de sequência de ação, foi mal aproveitado. Só teve uma sequência legal do Capitão, que foi aquela que ele tá numa PE junto com um Homem de Ferro. É. Que ele até usa o escudo dele pra aumentar o raio de ataque do laser lá e tal. É. E é muito rápido também, né? É muito rápido aquilo ali. Aquilo ali foi 3 segundos, eu acho. Mas tu acha que o Capitão América ia segurar aquela porrada do Thor, mano? Ia nada, aquilo ali. É, ali doido. Foi uma mincada, ia se despedaçar ali inteirinho. enfim, aquela cena é justamente pra isso. Pronto, ó, tu quer outro exemplo? A porra do escudo. O cara tem que assumir que o Capitão América é um dos melhores soldados que os Estados Unidos têm, né? É. Aí tu pega, mano, a Viúva Negra, mano. Proporcionalmente, mano, tem umas cenas de luta muito mais irada do que o Capitão, mano. A cena dela brigando com o Gavião Arqueiro é irada, cara. E o Capitão, cara, eu acho que é o que eu tô dizendo. Eu acho que as expectativas do Capitão, não sei se o fato é ruim, não sei o que é, foram mal aproveitados. Tipo, não, todo mundo sabia que o cara ia ser o líder. Agora eu achei que como líder, ele não convenceu muito, não. O líder ali foi a situação, né? Mike Tyson, ele tinha um ditado que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, né? Não, eu acho que o Capitão América, ele tava deslocadíssimo, mano, naquele meio ali daquela galera ali, mano. A roupa do cara, mano. Mas não tem como fugir, não, mano. Tem, mas, sim. Tu vai criar uma armadura zona doideira, azul e branca. É lógico que tem como fugir. No próprio filme do Capitão América, eles fugiram, mano. Negativo. É como ele mesmo disse. Ele disse, o cara diz, rapaz, aquela armadura ali é ridícula. Ele disse, a gente fez ali umas alterações no uniforme e tal. O Capitão América, no filme do Capitão América, ele tava estilo militar, mano. A roupa dele ali só tava azul, mas tava estilo militar ali, dava pra acreditar que aquilo ali era uma roupa de soldado e tal, que tava estilo paraquedista. Parecia um macacão, né? Parecia uma fantasia. Se tivessem feito tipo uma roupa estilo do Batman, pronto, se fosse estilo aquela roupinha do Capitão América que tem aquelas escaminhas, eu acho que ficava legal. Pronto, mano, tu falou das escamas, isso é uma coisa que tem valia do cara comentar. O que eu acho estranho, mano, nessa ambientação do pessoal da Marvel, a nova roupa do Capitão América, ela tem tipo umas escamazinhas, que tem até um fundamento, né, porque aquelas escamas, elas param balas, né, ali. Não é isso que eu tô dizendo, se eles tivessem feito, como tu disse aí, estilo... Eu tô vendo aqui a roupa de paraquedas aqui. Tu tinha pra fazer jeito aí, então, né? É, tu tá entendendo porque torna mais real, mano. Quando tu olha... Porque se tu for ver bem, um Homem de Ferro, tu aceita, porque é uma armadura, né? Tranquilo. Thor, tu também aceita, porque o cara é extraterrestre, sei lá, é de outra galáxia. Agora, o Capitão América é um soldado, mano. Fica estranho tu entender essa roupa aqui dele, no contexto. E os caras ainda, com toda a tecnologia do universo, eles não conseguiram fazer uma roupinha mais legal pro cara? Exatamente, pô. Ele vestia ali. Eu acho que aquela roupa dele ali. Mano. Tu vestiria no meio da rua, tá? É como. Vai pra parada gay, tu vestia. Tá. O Felipe morreu e ninguém percebeu, mano. Já bem isso aí, mano. Mano, fala mais melhor que o Felipe não fala nada, mano. Putaria. Agora que eu vi olhar aqui do celular, o Neto Pontes mais dois outros. Né? Cadê o outro, mano? Tá caindo, acho que até essa porra tá caindo aqui. Tá, aí, olha ele aí. Pensei que ele não tava não, ó. Ei, Felipe. É, mas eu tô começando a desconfiar que o Felipe dormiu no filme. Gavião Arqueiro é o Manel no RPG, sendo que o Manel é todo ao contrário, é o Gavião Arqueiro. Ah, não, mano. O cara tá o stealth ali, acerta as flechas tudo igual o do Gavião ali. O Manel é um Gavião Arqueiro, mas com a personalidade do Hulk do primeiro filme. Aquela cena, cara, que chega o Hulk de uma vez, aí ele, pare, eu sou um deus, não sei o quê. Aí o Hulk pega e pá, pá, do lado. Pega ele pelo pé, né, Taria? Pega ele pelo pé ali. Ali mostrou que ele realmente é imortal, né? Porque quem que aguenta ser tacado no chão daquela maneira ali tem que ser imortal, não é possível. O cara parecia o Yashiro fazendo especial ali, mano. É doido, mas o Hulk roubou a cena nesse filme, mano. Naquela hora que esse bicho tá assim parado, mano. Ele senta ali um murrão no Thor, mano. Tu é doido, foi muito massa, mano. Aquilo ali eu achei muito paia, bicho. Tu é doido, aquilo ali eu achei a cara do Hulk, mano. Que gratuito. Qual é o grupo de amigos, mano, que os caras não ficam frescando um com os outros, mano? É. Aquilo dali, mano, eu acho que foi o jeito do Hulk pedir tipo um hi-fi, mano, do jeito dele. Estilo meio Isaías, né, ele ali. É, mano. Isaías. Calou a boca de todo mundo, cara, que tava dizendo que, não, quem vai roubar a cena vai ser o Homem de Ferro. O filme vai ser Homem de Ferro e Amigos, esse filme aí. Não, isso aí foi bem feito pra caralho, mano. Cara, o último cara que os caras iam pensar que ia roubar a cena era o Hulk. É, mano, o Hulk sempre foi meio desprezado, cara. O Hulk foi sempre... Todo mundo dizendo que ele ia ser o personagem, como é, mano? Quebre o vidro e puxe, né? Pois é. Eu acho que foi o Hulk e Homem de Ferro. É, quem roubou a cena foi o Hulk e o Homem de Ferro, mas o Hulk foi mais. Eu acho que o Homem de Ferro não roubou, mano, porque ele cumpriu a expectativa, mano. Não surpreendeu ninguém. Ele foi ele mesmo, né, ali. É que não surpreendeu, macho. Tá doido, é, mano. Provar, dizer o que foi que ele fez de fantástico, que tu nunca viu ele fazendo nos outros filmes. Sim, o que foi que o Hulk fez de fantástico que tu nunca viu ele fazendo? Quebrou tudo. Bateu em todo mundo. Quebrou tudo, ele fez no outro filme, ele fez a mesma coisa. Falas fodas. Tu é doido, é, mano? Foi a mesma coisa no outro filme. O Hulk foi a estrela, mano, ali do Vingadores, mano. Na hora da porrada, o Hulk leva o estrelato. Pra puxar um pouquinho mais pro Hulk, eu boto 50%, 45%. Pronto. É porque ele não completou o fundamental. Tem outros 5, mano. Falei 55 e 45, mano. Falou 50 e 45. Tu falou 50 e 45. Falei 45 e 55, mano. O bicho é doente mesmo. O bicho não sabe nem o que ele tá falando. Sabe, daí contava. Falei 55, mano. Cena ali da armadura míssil, cara, foi... Puta que pariu, bicho. O que é isso, cara? Foda demais. O que é isso, cara? Que é isso? Se tu for parar pra pensar, é meio estranho, mano. Como é que o cara instala uma armadura míssil dentro da casa do cara, mano? Eu tô precisando pensar direito, não acho estranho, não, mano. Era o protótipo, né? Ele tava testando ali. Talvez seja por causa disso. Eu acho que ele botou ali pra prevenir. Ali. É o strike, doido, mano. De repente ele... É justamente como ele usou naquela situação, mano. As situações de emergência. É tanto um protótipo aí como... O Doug falou que a armadura, ela é o modelo antigo, que é aquela que tem a bolinha, né? Nem o triângulozinho, que é a nova. Faltando peça, né? Faltando peça. O comecinho do filme eu achei morno, sendo que aí depois de um tempo, cara, o filme vai pegando um asão doido, bicho. Aí depois que ele pega ar, ele vai-se embora. É porque eu achei aquele começo, é porque tu não tava com a visão do Doug na hora que tu assistiu o filme. Mas se tu for ver aquele começo, ele é a única chance que o cara que não assistiu o filme do Thor tem pra poder entender o que é que vai acontecer no filme, mano. Porque se não tem aquilo dali pro cara entender mais ou menos de onde é que vem o Loki, como é mais ou menos que ele age, aí fudeu, mano. Ele aí tá ferrado. Aí pode parar. O Thor é doido, mano. Lógico que tinha que ter aquele começo aqui, mano. É, mano. Eu tô dizendo que não tinha que ter, não, Baitolo. Cai dentro. Na visão de vocês, o filme tinha que começar lá naquela parte já da Viúva Negra, né? Agora, uma pergunta que eu tenho sobre o Thor. Ele voa de verdade, estilo Superman? Ou ele gira o martelo e o martelo é tão pesado que leva ele junto? Ele voa. O martelo é tão pesado que leva ele junto, ó, cara. Que a impressão que dá é isso aí, velho. Que ele não sabe qual é a minha opinião, né, Joel? Aquilo ali é o estilo dele, né, de voar. É, mano, isso aí é estilo, tem que dar uma giradinha no martelo antes de levantar voo, porque o Superman já ergue o braço. Ó, mano, tu acha que o Homem-Aranha, mano, ele farra aquelas poses todinha, mano? Porque tem que ter ou porque é o estilo dele, mano? O Thor não voa, não, é por causa do martelo mesmo. Michael Jackson, quando ele vai dançar, por que é que ele pega nos ovos, mano? O estilo do cara. A calça apertada, mano. Aí do Michael Jackson. É o estilo do cara, né, velho? Ele pega nos ovos ali e tal. Não, ele, aquilo ali é por causa do... quem faz ele voar ali é a porra do martelo mesmo. Ele rebola o martelo arrasta ele. Ei, mano, se tu pensar, isso aí é ousado, sabia, mano? O cara cria uma coreografia que o cara fica pegando no saco direto, mano. Tá pensando isso aí, tu? Não tem nenhum outro artista que faça isso aí, não, mano. Dá pra prestar atenção nisso. Pois é, cara. Só quem pode é o Michael, né? E se fizesse, mano, ainda dava merda, sabia? Se alguém quisesse fazer isso aí. Interessante, né? Do cara refletir depois. Hasta la vista, baby.